Alcar, adquirência oficial. Cielo, fornecedor oficial. Hospital Santa Maggiore. Realização, Move Concerts. Vem aí, o primeiro Rivelino Soccer Camp, o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol. De 24 a 28 de julho, para jovens de 5 a 17 anos. Aprenda com quem conhece. Primeiro Rivelino Soccer Camp. Informações: 5183-8007. 5183-8007. Aqui tem viagem de avião. Navio. Com a energia, você não fica a pé. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Pão tipo brioche, duas carnes, queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry língua de gato trufado. Chegou o caprese. Descubra a nova receita da linha Signature do McDonald's. Energia 97. Está no ar, começando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tamo no ar, sejam bem-vindos. E aí, galera, beleza aí? Olá, ele é o Domênico, à minha frente é o Mota. Boa tarde. A mais à direita tá aí o Marcão. Tamo junto, Sombra. Também conhecido como Mancover. Tamo aí. Beleza? Fazer o quê, né? Você tá bem, Dodô? Eu tô bem. Tá bem amassado, tá, né? Tá bem amassado. Você também tá. Tá dentro da garrafa. Você também, olha as mangas aí, tá tudo amassado. Tava no bumbum da cobra? Tava na veia. Começou assim. Você tá sendo agressivo. Não posso estar na veia? Amanhã de manhã. Sombra. Então. Mas você remete a ester... Você remete a uma ideia de ter mantido qualquer tipo de relação com a mãe do Alê. Não foi você que falou isso. Você que tá falando isso. Que além de muito caridoso, você seria cego. Você disse isso, eu não falei isso. Olha, eu vou pedir licença pra você, Sombra, que já que o Dodô tá amassado assim, posso passar o ferro no Dodô? Pode passar o ferro no Dodô. Ele quer com vapor. Tá. E começa pela frente, que é pela outra. Hoje. É, mas você não quer passar? Passa aqui. Passa, dá uma passada aqui. Trouxa tudo, né, meu trouxa? Aliás, passar aqui. É o coral do Estádio 97. Aliás, pedindo silêncio. Tem uma coisa que é muito interessante, né? Que é pra poucos. O Mota, por exemplo, não pode. Você tá um chefe vendido, não pode. Vendido, viu? Quando você pega uma roupa de 15 anos atrás... E você coloca e fica bem em você, né? Claro que pode. Pô, é legal. Eu fiz isso, sinal com, de você... fiz isso com cachecol hoje. Cachecol é fácil, né? É verdade, mas vamos às manchetes do Estádio 97. Hoje o Motinha aí fazendo as vezes do seu Bento, que falou assim... Que precisava... O seu Bento hoje falou assim, posso fartar? Preciso fazer uma entrega. Ah, é? Entrega? Vagabundo, hein? Olha esse vagabundo, negócio. Vagabundo, né, mano? De entrega aí. É, preciso fazer uma entrega, senhor. Como é que é o nome daquele doce lá que aquela mulher do Meu Nome Não É Johnny lá? Ambrosia. Foi entregar a Ambrosia. Ambrosia, é. Agora, exatamente. Quem quer apostar um dinheiro, qualquer um, ouvinte do estádio, que é maravilhoso. Ouvinte pode entrar na aposta. Essa cara de pastel. Aposta com o Mano. Aposta com o Mano, que ele gosta de aposta. Com o Mano. Mano não aposta nunca. Mano, quem quer se apostar... Se não envolver o Coringão, eu aposto. Vamos lá, vamos lá. O Mota no lugar do Bento vai dar pelo menos 3 ratas. 3 erros ele vai cometer. Quem quer apostar? Mas aí eu aposto do seu lado. Eu também quero apostar com o tem um adversário. O cara apostar com você, não contra você. Não, amigo dele. Faz o seguinte, mas tá valendo o quê? É só nas manchetes? Só nas manchetes. Só nas manchetes. Três, olha, três ratas. Eu aposto cinquentão que o Mota não vai dar três rateadas nas manchetes. Cinquentão. Olha. Cinquentão que ele dá três ratas. Mano do céu, hein? Ô, mano. Tá casado uma onça que ele não dá as três. Aí, mostra do teu jeito, lado, hein, velho. Tá tudo no seu nome agora. Ou mano. Você tá louco ou você tá legal. Como é bom pegar dinheiro dos trouxas. Não, ó, fazer o seguinte, ó. Eu sou o coach do Mota. Mota, o negócio é o seguinte. Fica vai mudo. No óbvio. O coach do Mota tá estragado, feijão, hein, feijão com arroz, né, mano? Feijão com arroz, velho. Toca de lado e é assim, aí. Ó. São Paulo. Ó, São Paulo até agora não contratou um novo treinador. Corinthians, o Corinthians só joga no final de semana. Vai, você tá dando a dica. Não, mas é que tá, eu sou o coach do cara. Quem é esse agora? É treinador do Mota agora? É o coach do cara, é o coach. Mas ele tá apostando cinquentão no cara, velho. Um coach consciente do Mota falaria pra ele sair do estúdio agora e vai gravar. É. E o coach do Mota tá mais estragado que virilha de hipopótamo, hein? Não. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Não espera acontecer. Ele tá nervoso, hein? Tá nervoso. Tá pressionado, Mota. Faz o seu, seja natural. Seja não natural. Assim, Mota, como se fosse sua primeira vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cuecão de couro. Vamos às manchetes dos times. Ó, é bom que você tenha decorado, Mota, porque pra ler isso aí que você escreveu, malandro, parece que escreveu com o pé. Parece que ele escreveu com o pé. Lembra aquele médium que psicografava e pintava quadros com o pé? Nem Chico Xavier não tinha uma letra tão horrível. Então vamos começar quem joga hoje, né? Palmeiras. Ah, nós! Ah, Palmeiras! Vamos começar com uma notícia triste, muito né? Muito ruim essa notícia, cara. Meu Deus do céu. O filho do Guerra sofreu um acidente hoje à tarde. Nossa, né? Como assim? A residência dele é. O menino foi encontrado caiu na piscina, foi levado à express pro hospital. Tá, ninguém sabe o estado ainda. Ele caiu e bateu a cabeça? Ele se afogou? Ainda não tem uma notícia. Alguns dizem que bateu a cabeça, outros dizem que não. Outros dizem que ele tá bem, outros dizem que tá em sob estado de alerta. O Guerra está voltando para São Paulo, né? Palmeiras dispensou ele. Tem que dispensar mesmo. É a vida do filho dele, velho. Tá louco, não. Moleque tem cabeça pra jogar bola. Vai nada. Aí não existe mais futebol, gente. Você tá louco. Então o Guerra está voltando a São Paulo e com isso há modificações no time, né, Dodô? Sim. Vamos lá. Agora, antes de qualquer coisa do time. Nossa, que está lento, espero que tudo ocorra bem, que não seja nada com o filhinho dele. A gente nunca deseja mal, principalmente quando é filho, assim. Oh, três aninhos, eu fico imaginando, eu tenho uma filha quase de três anos também. Nem fala. Meu Jesus amado, cara. Pelo amor de Deus, né? Tomara que dê tudo certo, que não seja nada de errado. Porque quando é acidente, assim, é uma coisa muito triste, velho. Muito triste mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. O possível time, né? Vai. Fernando Praz, Mike, sim. Mina, sim. Edu Dracena e Juninho. Não vai ser o... Hein, Alê? Ou o Zé Roberto. A saga não seria o Luan? Ou o Zé Roberto. No meu time, sim. Mas, pelo jeito, o Cuca prefere o Dracena. Tá. Porque já vem atuando e tal, né? É. Aí, não mudar tanto, né? É mais quem que é na esquerda? Também, né? Quem é esquerda lá? Juninho. Juninho ou Zé Roberto? Ou Juninho ou Zé. A gente não tem. Eu iria de Juninho. Eu também. Se a escalar diferente, já considera como um erro, né? Não, por quê? Ué. Não tem erro nenhum. O princípio é esse. Por que erro? É o erro do Mota. Tonto erro do Mota. Não, não foi erro. Isso não é erro. Vai. Nesse momento, sabe. A cidade de São Paulo aguarda o erro do Mota. A primeira tropeçada. Não, mas e aí? Não, tropeçou nenhuma. Tá bem. Thiago Santos. Motinha, ó, Motinha, segura na mão de Deus. Vocês estão pressionando, eu tô me sentindo vamos, bater Motinha, o pênalti, velho. O Mota, ele tá fazendo o programa com um terço enrolado no na mão, cara. Olha, você não apostou dinheiro, você não tem que ficar nervoso. Mas é o dinheiro do meu amigo, apostou em mim. Ele aí, que Motinha, costuma ter um aí. Inteiro na mão, agora tem um terço. Ah, garoto. Olha, Thiago Santos. Thiago Santos. Tietê e Bruno Henrique. Pode ser que seja esse time, meu. Sim. Na frente. Roger Guedes, Borja e Dudu. Pode ser esse time. É o provável time. Ou então, pode ser o William, né? É, então. Eu tinha o William, mas falaram que o Cuca... Não, parece que o Borja vai pro jogo. Não, mas pode ser o William. Quem falaram? Não, Domênico. Quem falaram? Todos os lugares estavam o William, mas de repente o Domênico falou pra mim. Não, é que o William, o Borja, parece que foi uma opção do treinador. Depois o Borja vai entrar no lugar do Guerra. Aposto que vai estar todo diferente a escalação. Mas até agora é essa, tonto. Mas aí é uma escalação. Mas aí, peraí. Mas isso não é erro do Borja. É provável time, ele falou. Certo, mano? Certo. Mesmo que não tenha um ou outro, Sim. Faz parte, isso mas não é erro. Ele falou, aconteceu fatos, já é um erro? Já. Não, isso daí não. A concordância verbal. Não tenta impressionar. Para, olha, para. Até agora não foi nada. Não tenta impressionar o Mota, vai. Não começa com isso. Vocês estão querendo. É igual o Domenico Gatto, aqueles caras aí que a bola não entrou e começam a gritar: ô Juiz, foi gol. Não. O erro do Mota todo mundo sabe quando ele erra. É isso aí. E ele errou até agora. Vamos lá. Vamos ao Santos agora, que joga hoje também. Ai. Espero fazer um bom jogo lá, hein? Sim. Eu espero que o Palmeiras faça um bom jogo. Ansioso, Domênico? Tô. Nervoso? Muito. É mesmo, cara? Sim. É um simples Barcelona de Guayaquil. Não importa, é oitavas de final de Libertadores, filho. Ah, Domênico, você já Domênico, não. Domênico, não. Ah, Domênico. Como a Domênico? É Libertadores, fica nervoso. Ué. Para, Domênico. O time deles é bom. Qual o seu ritual hoje? É que o time... Volta aí no do Palmeiras. Falta aí. O seu ritual saindo daqui, vou pra casa. Vou pra casa assistir o jogo na minha residência. Mas aí você já chega e fala assim, Lê. Não, Lê. Gi. Minha esposa viajou, eu tô sozinho, velho. Eita, aí o bicho pega, velho. Ah. Aí eu xingo, que nem uma desgraça. Você já quando tem gente que eu já xingo? Você imagina quando não tem ninguém, velho. Nossa, você sabe que... O prédio sabe... Hoje me aguarda aí a casa, às vezes, né, com o ouvido lá do inferno. Você tá louco. Um homem, quando ele é casado e tá sozinho em casa, a casa vira um inferno. É. Mas quando tem a mulher dentro, vira inferno com capeta, né? Ô, Alexandre, faz tempo que você não pega uma boiada dessa igual do Domênico, tipo, hoje eu tô sozinho em casa. Não, Vale Night tá vetado lá em casa. É mesmo? É, acho que por... Tá em cima, marcação cerrada ali? Talvez porque a última vez que eu tive a oportunidade, né? O arco-íris era ainda em preto e branco, eu não fiz um bom uso. Ah, entendi. No Vale Night. Talvez eu tenha dado uma pequenina extrapolada. Aí ferrou. Mas aí que tá. E sua esposa tem cara que se ela sair e deixar você a Maluzinha, ela fala assim, ó, eu vou deixar aqui... uma câmerazinha, Malu, só pra você ficar observando o seu pai, viu? Mas aí é complicado, hein? Eu nem gosto de falar disso. Não dá ideia não, hein? Fala. Porque isso deu um BO desgraçado. É. Quase, por pouco, hein? Ah. Eu não me separei. Não, até que cheguei... isso? É. Seria azar dela, Lê. Eu cheguei a sair de casa. Ah. Aí, inclusive, a Malu... Você que é o cara conhecido. Maluzinha, que tem 8 anos, né, minha filha, perguntou pra dona Encrenca. Ah. Falou assim, mãe, por que o papai não tá mais aqui com a gente, né? Uhum. Natural. Aí a encrenca falou pra ela assim, filha, você sabe apagar a mensagem no WhatsApp? Ela, embora tenha 8 anos, falou, sei, mamãe. Meu pai não. Aí complicou, né? Complicou um pouco. O Ale é mó juvenil, hein, velho? Foi juvenil aí. Juvenil? Azedou. Azedou o caldo. Juvenal total, hein? Doutor, então, olha, meu... Olha, bacana. Se eu fosse você, assim, antes... Que você já tá meio nervosão, né? Aqui no caminho, passa no McDonald's. Vai, leva uns lanchinhos bacana. Boa, oferta do dia, Mac oferta. Soitinho, né? Delícia. Aí é você, o Mac e a TV, cara. Porra, você me deu uma dica boa. Vou passar lá, então. Antes de ir pra casa, eu passo no Mac. Como é que tem tudo quanto é lugar? Tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar? Fácil. Então é nóis. Eu tô te falando que eu geralmente faço um programinha assim. Já fiquei mais calmo agora, você viu só? Ai, tá vendo? Muito obrigado. Não, mas olha, ele vai fazer bem... em qualquer situação, hein? Ele vai matar a sua fome, mas o nervoso, desculpa, você vai continuar. É, não, mas quando você vai comendo, também mata um pouco a ansiedade? É. Mata. Ansiedade? Mata. Não. Você tá comendo, só pensa em comer. Ansiedade, você tem que ficar tranquilo que eu te digo o que resolve a ansiedade. Não, mas aí não, esses negócios não. Barbitúricos. É, eu sou meus amigos, aqueles remédios... Na boa. Tarja preta. Gente, eu tenho que preservar meu coração, você tá louco. Porra. O quê? É, o Sombra dorme, durante o jogo ele dorme, instalou, não dá. Espera, por que eu vou passar? Não. Que não durmo. E o pior não é isso. Pior se acontece alguma coisa de não ser um jogo legal, aí que eu não durmo mesmo. Não consigo dormir. Venho podre aqui no dia seguinte. É mesmo? Você passa por esse problema? Puto, eu fico puto da vida. Eu também não durmo, não. Ah, mas não quero. Ó, juro, na outra encarnação eu não quero ser torcedor, velho. Não quero. Eu já falei. Não quero. Ah, eu também já pensei nisso. Não quero ser torcedor de futebol, não dá. Pensei nisso, e Quando ganha é legal, mas quando perde é uma desgraça, né, velho? Nossa senhora. Eu vou torcer pro Ibis. Mané, torcer pra ninguém. Mas vai torcer pra quem? Ibis. Vai ter mais vitória que o teu São Paulo. Oh. Nossa, que deitada, louco. Ai. Nosso São Paulo. Nosso São Paulo, né, Lê? Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Peixe! Let's go! Santos! Santos! Vamos lá! Vamos! Olha, ô chefinho! Nossa, oi. Que lentidão, né? Calma, não fica fazendo pressão. Tá certo, Motinha. Vai que é tua. Calma. Nossa, mano, ele tá mesmo. O Levir. O dinamismo do rádio morreu. O Levir elogiou o Nilmar. Errou. Algumas equipes e agremiações estão se solidarizando, é isso? Solidarizando. Como é, Mota? Com o que aconteceu com o filhinho do Guerra. Então, o Palmeiras divulgou, né, no seu Twitter oficial, o Palmeiras informa que o filho do Guerra sofreu um acidente doméstico e o estado da criança é estável e ela segue sob cuidados médicos. Postou isso. Corinthians colocou agora há pouco, mano. Estamos juntos nesse momento difícil, que a criança se recupere o mais rápido possível. Hashtag Força Guerra. Paraná Clube também colocou. Nosso desejo é que a criança se recupere o mais rápido possível. Grande abraço da nação paranista, parça. Temos certeza que vai dar tudo, vai sair dessa. Cruzeiro colocou agora há pouco. A nação azul está na torcida pela pronta recuperação da criança. Estamos juntos. Santos Futebol Clube, a nação santista está na torcida para que tudo fique bem. Vasco da Gama, estamos na torcida para que tudo fique bem. Legal, né? Muito bom. Domênico. Ah. Domênico, o São Paulo acabou de publicar aqui também. Olha. Estamos procurando um técnico. Pois é. Cada um tem o que tem. Parabéns, Corinthians, parabéns, Paraná, Cruzeiro, todos os clubes aí que estão aí se solidarizando com a situação do Guerra aí. Eu também tô junto com o Guerra. Força Guerra. Boa, Guerra. Então. Olha, mano, embora você tenha feito aí uma brincadeira e muitas pessoas tenham rido, mas. Sinceramente, o São Paulo mal consegue cuidar dele, quanto mais pensar no filho dos outros. Ah, mas ô Sombra, a vida humana tá acima de qualquer coisa, mano. O São Paulo também tem que postar qualquer coisa. Liga logo, aí pro Pinotti. Liga então, pro Pinotti. O Levir elogiou o Nilmar, né? Certo. Mas tá preocupado com o histórico de lesões do jogador. Ah, jura? Então, estão aguardando aí o resultado dos exames que ele fez, né? De onde vem o Nilmar, mano, ô Mota? Ele não tá jogando, não. Ele tava no time árabe, agora não sei aonde. Boa, Motinha, boa. Vai, cuidado, trouxa. Quantos erros são três? São três erros. Olha aqui, ó. São três erros. Você já tem um. Já tem um. A bola não entrou. Ficou na linha, a bola não entrou. Eu falei meio, mas não falei o resto. É verdade, Motinha. Você não errou, não. Ah, mas olha, nem o Alê, nem o Mota podem ver se a bola entrou ou não. São suspeitos no negócio. Aposta entre eles. Aposta é quem? Nem o Mota, nem o Mano, nem o Alê. O resto que fala, né? Exatamente. É que o Neymar não está mais no Santos. Não está. É jogador do Barcelona. Isso. Então, quando você quer falar Nilmar e fala Neymar... Eu não falei Neymar. Configura erro. Não falei. Pega a mesmo assim, tá configurado aí uma... Não falei. Vocês estão tentando pressionar o Mota para que ele erre, mas até agora o cara não errou, velho. Tá vendo? Ele funciona bem sob pressão. Mas ele gosta de pressão. Adora. E o Santos vai emprestar o Matheus Ribeiro. Pode crer. Né? Matheus Ribeiro. Eu não sei. É um lateral. Ele ia ser emprestado no Goiás, informação... ele não quis ir. Fala aí, chefe. Informação de última hora que fechou o Dorival, hein? É, sim. É. Pelo menos o Globo dá, o Globoesporte.com dá que fechou, mas estamos no Santos. Estamos no Santos. Não, mas boa, Domênico. Boa. Pensei que ninguém tinha falado, já foi falar em primeira mão. Lateral direito e esquerdo que foi contratado, que foi mandado embora. Agora a gente está sem opção na lateral esquerda, porque o Zeca tá machucado e só temos o Caju. Então, ele ia pro Goiás, mas ele não quis, né? O Santos emprestar ele. Ele emprestado para fora do país. É, pro um time francês. Exatamente. Qual o time, Mota? Agora você. Ah, dois erros. Aí, não, eu não falei assim. Vocês estão torcendo pra errar. Aí foi plena ignorância. Não, vocês estão torcendo pra eu errar. Aí foi apenas uma plena ignorância. Falando em lateral, parece que o Zeca recebeu uma proposta bem interessante do Ajax. Ah, é? O Ajax tinha ido atrás do Júnior Tavares. Isso. Sim, era a primeira opção. Mas o São Paulo falou, daqui a gente não vende assim, não. Não. Aqui é clube que mantém. Silvia Design falou, não vende. É, Silvia Design. Mas o Zeca... Vocês estão loucos. O Zeca pode aceitar essa proposta aí do Ajax. Oh. É. Boa. E o time para hoje? Vamos lá, Ale. Ah, já tem? Como é que é o nome do goleiro, Dodô? Qual goleiro? Do Santos. Vanderlei! Vanderlei! Vanderlei! Victor Ferraz. Victor. Vai. Lucas Veríssimo. Vai. David Braz. Vai. Jean Mota. Vai. Por que vai? Mas vai aonde? Vai. Depende. Vai. Vai, vai, vai para o inferno. Vai pro mal. Porque pode ir pro inferno também. Pro inferno mesmo. Ah. Renato. Thiago Maia. Vai. Lucas Lima. Não vai. Não vai? Não vai. Como assim? Vai? Vai ficar no Santos. Entendi. Ah, nossa. Um gracejo, né? Gracejo, mas tem gracejinho. Só de leve. Bruno Henrique, Copete e Kaique. Kaique, eu guardei o nome. É o nosso centroavante. Porque eu sempre confundo ele com o Mike. Bom, o Santos tem que jogar. Eu fiquei gravando. Mike e Kaique pra mim é a mesma coisa. O Santos tem que jogar igual jogou quando ganhou do Atlético Paranaense lá, no Campeonato Brasileiro, que é esperando... Pra sair no contra-ataque. Não dá pra propor o jogo com esse time fora de casa, não. E o Ricardo Oliveira ainda tá bem? Fraco, mas o Santos também não tá jogando bem, Dodô. Tem que jogar... É verdade. Conseguir um empatinho lá com um gol, tá ótimo. Tá bom, tá bom. Fora de casa, né? Aí depois nós pegamos o Palmeiras, aí já é semi já, direto. Olha que ali, você sabe que a coisa não é assim, não, hein, velho? Você sabe que o retrospecto não diz isso, hein? Vai ser jogão, hein, velho? Calma, Domênico. Calma, vamos passar primeiro e depois a gente conversa. Ninguém passou ainda, né? Calma. Verdade. Estamos falando que já chegou nós dois, calma. Aí não chega nenhum nem outro. Exato, isso aqui na vida, viu? É isso. Tô ficando nervoso, hein? Acabou. Nem me fala. Tá vendo? Ai. Passei pelo Santos. Tem um monte de amigo meu que foi pra Curitiba, por incrível que pareça. Sério, cara? Então, sério, cara. Tudo lazada, pô. Cada nossa senhora. Olha, vou falar. Quando eles me mandaram que tava indo, eu falei, o que vocês estão fazendo aí, cara? É, zicou. Se aqui tá frio, imagina lá. Mas, ô chefe, você costuma viajar pra acompanhar o Santos em alguns lugares ou não? Não, eu já fui muito, vou bastante. Ultimamente tinha ido pouco, mas até a Libertadores... 2012, mas você ia naquela balada tipo humano, que é aquela coisa, vai... Assim. É, usa meia no banheiro e rouba a mesa de sinuca do restaurante da estrada. Nossa, aí não, bacana, né? Rouba os espetos de carne da churrascaria na estrada. Não, pedia doações. Ou você vai pra ficar bem, ou você fica em casa, né? Inclusive, então Sombra, você me lembrou agora de um capítulo aí bacana da minha vida. Quando eu fui pra Porto Alegre em 2001, na Copa do Brasil contra o Grêmio, na final, antigamente aí era mais comum você parar nos locais aí, que nem na churrascaria, tava já em término do expediente. A galera lá veio com o que tinha sobrado lá das carnes lá. Sobra. E ofereceu pra gente. Pra gente lá. É. Hoje em dia você não pode mais. E vocês entraram armados, ela ofereceu pra vocês. Fala assim: nossa, esses atiradores devem estar com muita fome. Isso, imagina, dinheiro do... entendi. Eles ofereceram o dinheiro do caixa. Hoje em também? Dia, cara, hoje em dia. Oferecer a linguiça um restaurante, pra você lá, mano? Não. Juiz. Você já comido tudo. Isso aí você já tinha passado lá e comido. Não tava na caravana. Mas você já tinha passado, você gosta, você sente atração por linguiça crua. Que é isso, nossa, mano, que humorzinho, nossa. Seu de zorra total, meu. Pois é. Ah, brincando pois de linguiça, ai, também, passou viu? Lá. Ai. Que melhorou. Mas enfim, hoje se você tem um restaurante, cara, e quer ceder pode falar. A comida que tá sobrando aí pra alguém que precise, que necessite, você não pode. Cara, não pode. Porque, não pode. Infelizmente, ai, mas se a pessoa passar mal e for reclamar, você corre risco de ser... A vigilância sanitária não permite. Corre risco de você ser autuado, inclusive até de fechar em teu restaurante, o que é um grande absurdo, porque tem restaurantes aí que jogam até toneladas de comida fora diariamente, que poderiam estar servindo pessoas que têm fome. Mas infelizmente, por causa de uma imbecilidade, o cara não pode doar essa comida. É uma cretinice, velho. Isso aqui é Brasil, né? Pô, já vi lugar que gosta de cobrar comida que vai ser jogada fora. Mas vamos lá. Então, é absurdo, né? Deixa eu dar um toque aqui, vou falar aqui. Da 99, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Porque muitas vezes você vai fazer um serviço pela sua empresa e a empresa tem carros cadastrados, né? Que trabalham com boleto. E você fica esperando lá um tempão. Ah, desagradável. Atrasa, você não chega na reunião, perde o compromisso. Ou pior, às vezes você pega lá, você vai pegar o táxi e pega o recibo do táxi para você ser reembolsado pela empresa. a empresa demora um tempão pra te reembolsar. Você fica no prejuízo. É, eita, ruim. Pelo menos demora. Você recompensa, mas depois, né? Você já viu, né? Fernando, lá, marcar um saco no banco. Então. Que tal? Que tal você indicar a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Se você que quiser ganhar esse cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio99, tá bom? Estádio 97. É, 99 é corp, tá? Aí, nesse link, você vai preencher lá qual o nome da sua empresa, indica lá, ou fala com quem lá na empresa, e o pessoal da 99 vai fazer contato com o pessoal lá, né, da tua empresa, tá? Da 99 Corp. E quem liga aqui no ar dizendo vou de 99 Corp, ganha um kit bem legal da 99, contendo caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado e porta-cartão para celular. É legal demais, viu? Você não vai se arrepender não, viu? É muito bacana. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Banco 24 Horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, ô Mota? Vamos ao tricolor, né? Ah, tricolor. Tchim! Ah! Como assim, ah? Ah, Dorival. Fechado, viu? Até o fim de 2018. Tava na cara, né? É, até que enfim. Como, né? E vai vir com o auxiliar técnico Lucas Silvestre, que é o filho dele, né? E ótimo, preparador físico. Puta, não parece, mas olha, eu fiquei mais feliz de saber que veio preparador do que o Dorival. O preparador físico do São Paulo hoje é aquele Zé Mário Campês lá? É. Ah, mas eu tinha visto uma vez aí alguma coisa a respeito sobre ele aí. Ele é formado na Unicamp aí, não parece ser um profissional desqualificado, não. Não, isso não. Então, mas não. O que eu acho, tem qualificação, mas é que tem alguma coisa errada, né? Então, mas aí eu volto a falar o que eu tava falando ontem com relação ao desempenho de alguns atletas que se julgam jogadores profissionais. O cara não tem comportamento de atleta. O cara sai de balada, vai treinar virado no dia seguinte. Então, até onde vai a responsabilidade no preparador físico? É, o Valdívia mesmo era um caso no Palmeiras. O cara mesmo tratando de lesão, não saía de balada, ficava virado, ia ia se tratar no dia seguinte, deitado numa maca lá na fisioterapia, bêbado. Então, tipo, a gente precisa... A responsabilidade do preparador físico vai até a página 2. Olha, o Dorival tá trazendo 3 pessoas, na verdade, né, o Mota? Eu vi 2. Então já é o segundo erro. São 3. Não, por quê? Então já é o segundo erro. Como assim, o segundo erro? Ele tá pela matéria, então o Lucas Silvestre não vem. Ai, ele Deus. Tá pela boa. Qual a matéria? Do Globo. Então, leia no Globo, eu tô vendo no mesmo lugar. Ai, tá gente, pela mano. Mano, ai, não, agora não dá, mano. Tá por uma. Mano. É, não, tá por uma não. Esse pode ter sido o primeiro equívoco do Mota. O outro não foi, gente. Para. 3 pessoas. Não tentem gritar aqui pra tentar empurrar a bola pra dentro. Tá pela hora da morte. O filho Lucas Silvestre, que atua como auxiliar técnico. Isso. Celso Rezende, preparador físico. Você errou. Mas eu não tô em aposta. Olha, se o Sombra tiver cometido um pequenino erro, a culpa é sua. Ah, é? Porque sempre sobra pro mais fraco. Do caramba. E não fala assim do Alenão, gente boa. Amigo, nossa, bolinha chinesa do lado do outro, troca-troca. E o analista de desempenho, Leonardo Porto. Aí. É, Mota, são 3 pessoas, infelizmente. Casa caiu. Mas peraí, o Mota não deixa de ter razão, porque um analista de rendimento, velho, não pode ser considerado, talvez, um membro da comissão técnica. Mas vai receber se falar do preparador físico, do auxiliar, ok. Agora, se começar a pontuar todo mundo que vem na retaguarda aí, o cara do scout, o cara que abre a porta do Dorival, vá pro inferno. Vá pro inferno. É da comissão, o Mota não deixa de ter mano. Peraí. Mas comissão. O Ale, mesmo assim, é a comissão auxiliar, é constituída. Não, mas a comissão ela é constituída pelo auxiliar técnico, pelo preparador físico e ok. Não vem que ele fala, o nutricionista veio junto, o cara do scout veio junto. Boa, mano, obrigado. Devolvo o cara do scout é da comissão. É claro. Não, mas, evidente, ele é do quê? É retaguarda. E analista de desempenho é aquele cara que vai lá e fica pegando os GPS nos caras. Mas né, gente, no fim do jogo. Guarda, gente, ah, isso aí tá guarda, isso aí, isso aí é o Michael Bill aí, o louco que foi embora. Esse não, era o auxiliar técnico, um doce. Esse daí era auxiliar técnico, esse daí tá na linha de frente. O francês agora aí, o cara do scout, o cara que descasca a mexerica pro Dorival, para, gente, só de brincadeira. Médico é comissão técnica, tudo. Devolvam, o crédito do Mota. Então, o Mota não cometeu nenhum equívoco até agora. Já largou de zero, como que vai devolver? O que dizem, ainda não falam direto, mas o que dizem é que ele não vai dirigir. O São Paulo, né, contra o Santos. Não. Né, que vai ser o pintado mesmo e o Jardim. Com medo. Né? Não, é, que diz que é a mulher, dele tem uma cirurgia. É, também pra vencer esse Santos não precisa ter técnico no Brasil. Nossa! Desculpa. Ah, tá bom. E olha, o Ceni não vai abrir mão da multa dele mesmo, né? Hoje foi o grande coisa, todo mundo discutindo, né? Que ele não vai abrir a multa. Mão da multa de 5 milhões. Não. Opa, ah, sim, não, errou. Errou aonde? Não, errou. Fala onde eu errei, cara. Errou não. Ah. Errou não, Motinha. Continua aí. Vocês ficam atrapalhando, não dá pra dar notícia, velho. Ah, Mota. Não, não quero fugir do jogo no meio. Pra mim, vocês estão induzindo. Você tá fazendo cai-cai. Cai-cai. Cai-cai não pode. Fazendo cera. E não vai abrir. O São Paulo tá vendo como é que vai pagar ele. Agora, pô, tanto dinheiro que o São Paulo paga ganhou, não tem como pagar o cara. Desculpa, vai ver como que vai pagar. Pô. Acho que é só uma questão de saber se vai parcelar ou se vai pagar à vista, exatamente. Né? Porque dinheiro tem, né? Agora, em resumo, rapidinho, eu vou te falar uma coisa. Lamentável ontem, né? Porque enquanto a gente tava no ar ontem, acontecia a coletiva do Leco. É lamentável. Ridícula. Ele dizendo que, de certa forma, dizendo que a direção do clube não teve responsabilidade nenhuma. Isso foi lamentável, né? É, mesmo porque quem contrata o técnico né? Foi ele, né? Foi ele. Eu vou te falar, esse cálculo dessa multa também é outro absurdo. Não deveria ter absurdo. Feito isso, né? Como que o cara coloca no cálculo o Campeonato Brasileiro junto do Campeonato Paulista para para se chegar numa média, um percentual? E coloca uma multa de 5 milhões para um técnico novato, eu nunca vi isso. Né? Então, assim. Você já tá com saudade do Aidar, ou Sombra, ainda não? Não, você tá de brincadeira, né, cara? Você tá de brincadeira, Marcos. Né, bicho? Marcos. Pô, eu tenho saudade da diarreia que eu tive o mês passado. Oh! Mas não tenho desse aí, meu. Você tá de brincadeira. Meu Deus, né? Mas o Leco, ele caminha passos largos pra fazer concorrência. Uma febrinha de 39,5, 40, mas esse cara não. Mas ele caminha passos largos pra fazer concorrência. Verdade seja dita, o Rogério Ceni foi muito criticado também pelas entrevistas que ele deu, correto? Sim. Nenhuma... Foi tão ruim quanto a do Leco. Obrigado. Não foi. Foi terrível. A entrevista do Leco... É que agora não dá pra pontuar tudo, mas vocês que assistiram, é triste. Você via que ele tava com uma cara de nervoso, que ele tava com um olhar de certo ódio voltado ali para a imprensa, Páfia, né? Mais uma vez eu digo, não se discute a demissão do Rogério Ceni. Agora, tirar da reta dizendo que não foi responsável, que deu todas as condições, pode ter dado condições estruturais, condições materiais, desculpa, mas foi mexendo no meio, o que não isenta o Rogério também de outras questões inerentes a um técnico principiante, tá certo? Agora, tem muita coisa aí por baixo dos panos, que eu entendo, de bastidores. O Michael Bill é um cara que ele já tinha falado em fevereiro, segundo a informação que eu tive, que ele chegou no Rogério e falou assim, Rogério, vambora. Não vai dar certo. Não vai dar, cara, melhor sair agora, porque... Tá errado o planejamento, não vão cumprir o planejamento. É. Dizer que o clube tem planejamento, não tem planejamento porcaria nenhuma... Meio puto daí. Se eu sou o Dorival Júnior, não tô pensando como São Paulino, no caso, pensando como o Dorival Júnior, não iria pro São Paulo. Depois de uma entrevista daquela que foi dada ontem, embora todo técnico, quando assuma um time, sabe que se não ganhar, vai sambar mesmo, tá certo? Vai tomar nas costas, né? O São Paulo não tem planejamento nenhum. Olha só. O São Paulo vai lá e contrata o Prato, grande jogador. Você fala, pô, o Prato é um cara legal pra dar assim, né? Fazer parte daquela espinha dorsal onde vai crescer Neres, vai crescer Luiz Araújo e outros que podem ter um desempenho melhor tecnicamente no decorrer da temporada. Vende todo mundo e traz pra jogar do lado do Prato o Marcinho... Ou aquele outro lá, que até não jogou bem lá em Cruzeiro, lá e... Morato. O Morato, mas que eu não sei nem se... Eu duvido que esse Morato um dia vai ser um David Neres. vai ter o potencial de David Neres. Não. Você entendeu? Eu duvido. Apesar de ele ter feito um jogaço lá em Belo Horizonte. Né? Então, infelizmente, o São Paulo é um clube que ele vende almoço para pagar o jantar e vice-versa. E sabe o que, que parece o São Paulo? Eu até tuitei isso hoje. Sabe aquele doente que fala assim, ah, ele foi internado com uma pneumonia? Ó, os rins pararam de funcionar, o da direita não tá mais legal. Ih, rapaz, agora não é que o coração tá fraquejando? Ó, já entrou já não fala com coisa com coisa. Você sabe no que vai dar. Você sabe no que vai dar, né? Infelizmente, sabe, às vezes nem o melhor médico chega lá e não dá jeito no negócio. Esses caras, eles são incompetentes. Eles são incompetentes. E mais, torcedor que fica aí na internet falando, ah, fora isso, fora aquilo. Eu entendo como vontade de torcedor tem todo o direito e pô, e que faça. Mas digo a vocês, não vai funcionar. São Paulo é uma instituição privada. É mais fácil você mudar o Temer, a Dilma, um presidente do país, do que você mudar o presidente de um clube. Você entendeu? Porque o presidente de um país você muda através do voto direto. Não através de conselheiros. Né? Presidente do clube, você só muda através dos conselheiros. Mas nem sempre os conselheiros eles vão agir no voto de acordo com o sentimento do torcedor. Pensa no benefício próprio. Porque, né, você, torcedor, amanhã não vai ter cargo de diretor disso, diretor daquilo. É. Vaga, você não vai ter uma carteirinha para mostrar para os amigos, olha, eu sou isso, eu sou aquilo dentro do clube. Vaga lá no Morumbi para estacionar. Então assim, tuitem, protestem, acho que é válido, mas receio dizer, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. É uma instituição privada. Se lá dentro eles não quiserem mexer nas coisas, se entre eles não se entenderem mexer, e mais, hein? E mais. E a minha maior preocupação, eu não sei se dentro hoje do São Paulo, a gente tem aí uma quantidade de pessoas aptas e capazes a dirigir o São Paulo, levar o São Paulo pro bom e velho São Paulo que a gente conheceu. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas. Acho que pode ter boas pessoas ali dentro, boas, porque não basta ser bem intencionado, precisa ser capacitado. Sim, sem dúvida. Eu acho que pode ter, mas olha, eu não sei se essas pessoas um dia vão conseguir voltar a ter, não é nem voltar, é ter amanhã o comando do São Paulo Futebol Clube. E o pior, né, meu? Clube é aquilo, né, bicho? Não é que nem você tem uma indústria que se vende menos, você decapita todo mundo, não é, né? Ah, vai levando, vai levando. Você vai levar, ah, não caiu, comemora que não caiu, cria factoides aí, fala, ah, vamos trazer tal jogador, não, porque estamos fazendo isso, né? Uma empresa de verdade é o seguinte, caiu a produção, não vende, não compra, meu amigo. É tchau, um abraço, vamos trocar essa porra aí. E troca presidente e troca. Troca todo mundo. Né? E troca todo mundo. E vai em busca do melhor. Do melhor. Uma coisa, tô falando de empresas sérias e idôneas, hein? Não tô falando desse tipo de empresa que a gente costuma ver hoje em dia, que quando precisa de dinheiro sabe como que se arruma com o governo também, né? Tô falando assim de empresa séria, idônea, correta. E o Dorival pode chegar, né? Não pode nem ter que contar com o Cueva, né? Porque dizem que já tem proposta por ele. E o Cueva que, inclusive, não jogará o clássico, dizem. É, do que o Pintado esboçou o time, né? É. Comenta-se que não vai jogar. Ô, Motinha, esse é outro que a torcida do São Paulo tem que abrir o olho, velho. Esse aí fez biquinho porque não foi vendido. Esse aí direto tá dando uns miguezão. Será que é verdade, mano? Abraçando. O quê? O quê? Basta ver o cara se arrastando em campo, Motinha. Ô, mano. Dedicação zero, mano. Fala, e aí eu não posso dizer que é uma verdade, mas veio para mim uma informação que tem gente dentro do elenco do São Paulo que está extremamente desgostoso com o Cueva. Então. E são pessoas... Então tá indo ao encontro do que eu tô falando. E pessoas de liderança no elenco. Sério? Pessoas de liderança, pessoa que assim, que chega e tá bravo, o nego que chama... Sabe? Analisa o jogo, sabe que é o nego que chama a responsa? Os caras tão puto. Pelo menos essa informação que me chegou. Tão puto. Entendeu? Agora é complicado. É muito complicado. Culpa do Cueva, né? Olha, em tese sim. Em tese sim. Mas eu acho que é um clube onde tem acontecido muita gente ficando descontente. Olha, se você começa a ter muito funcionário descontente dentro da empresa, você também precisa ver se você também não está contratando de maneira equivocada pessoas de personalidade complicada, se você não está administrando muito bem o meio ambiente, né? Mas é estranho porque ele tinha voltado a subir um pouco de produção, né? Depois que ele voltou da seleção peruana, ele tava machucado, voltou acima do peso e tal. Mas nos últimos jogos lá que ele tinha jogado, lá ele tinha voltado a subir de produção. Estranho agora. Mas disse que ele ficou bravo porque o São Paulo não aceitou a proposta que fizeram por ele, né? Ah. E ele queria sair. O empresário, né? É. O cara 6 meses no Morumbi queria sair, gente. É. E foi o que durou mais, hein? Isso... Isso é uma vergonha. Como que 6 meses o cara chega agora e quer sair? E há pouco que tempo isso? São Paulo, né, ampliou que o contrato é dele, deu um aumento. Pô, deu ele. Aumento, etc. É. Pô, mas sabe, a culpa disso tudo também, gente, é essa porcaria dessa Lei Pelé, que ela veio pra acabar com o futebol. O clube hoje não tem mais respaldo pra poder segurar um jogador. Mas nesse caso do Cueva tem uma multa lá, né? Não, mas os caras pagam a multa e levam, e aí? Ok, mas a multa dele não deve ser baixa, não. Ah, então, mas aí você força o cara a falar, então beleza, você quer comprar, o jogador custa X, você paga o X e acabou. Tá, mas o que você tá sugerindo, voltar à escravidão? Depois que a Princesa Isabel assinou um negócio chamado Lei Áurea, acabou a escravidão. Ô, seu animal, você é o primeiro a dizer que o Brasil devia fechar as fronteiras, que o cara não pode jogar enquanto quiser. Seu hipócrita! Incoerente! Que absurdo! Não. É caindo! Ele só tá falando, eu vou ele é o Caim. Eu vou confrontar minha opinião. Não, negativo. Eu vou negativo. Falar uma coisa então, pra você. Eu sou a favor de mudar a legislação. Pera aí, eu sou a favor de mudar a legislação pra essa molecada aí que tá despontando agora, que o clube investe um dinheirão numa peneira pra tirar 2, 3 com potencial de venda. E esses moleques, quando começam a despontar, eles estão loucos pra ir embora e picar a mula e deixar o clube falando sozinho. Aí eu sou a favor, Sombra, nesse quesito, de você colocar uma lei de que os moleques que foram revelados por clubes brasileiros, eles só podem deixar o Brasil aí de maneira independente caso completem 23 anos de idade. Com exceção disso, podem sair do país. Mas, desde que o clube dê anuência para a saída dos caras. Porque o negócio é o seguinte, Sombra. O moleque não pode usufruir de uma categoria de base que o clube investe em milhões de moleques ali, claro. Uma galera, para tirar 2 ou 3 com potencial mas de não venda. É o caso do aí Cueva, esse moleque. Né? Não é. Mas eu só tô comparando porque você falou que eu tô sendo incoerente. Eu não tô. Incoerente, você é um incoerente. Não, pelo contrário. Com relação, eu sou a favor de fazer como em Cuba. Em Cuba, velho, o atleta só sai de Cuba pra disputar a Olimpíada. Aí ele não volta mais. Só começou feliz. Ou a nado, né? Ou a nado. Mano, mas você não é a favor que São Paulo pague a multa do Rogério? Sinceramente, Sombra, se tá em contrato, tá. Tem que pagar. Mas que pagar. Eu sou o Rogério Ceni. Então, Ceni, o contrato entre Cuba e São Paulo não tem lá uma multa? Sim. Quer sair, paga. Pronto. Então, mas é isso que eu tô falando, é que meu irmão tá falando, porque a Lei Pelé, etc e tal. Se você amarra bem o teu contrato, colocando uma multa alta, você não vai tomar prejuízo. Você não vai tomar prejuízo. O jogador até pode sair, mas ele vai ter que pagar um valor alto. É, eu não sou a favor de você acorrentar o cara numa cadeira e falar, você não vai sair daqui. Não, mas o contrato tem que te privilegiar. Isso, então, por exemplo, é isso. Se a multa for de 30 milhões de euros, o Cueva que paga 30 milhões de euros e vai embora. Exato. Bom, olha... Agora você não pode virar refém de um jogador. Agora, se não for 30 e for 15, também 15 eu acho que tá valendo, viu? Não, tá de bom tamanho, só coloquei como exemplo esse valor. Mas com relação ao Rogério, Sombra, eu acho que o combinado não é caro. Se houve o acordo entre as partes aí e o São Paulo assumiu essa condição aí de poder pagar esses 5 milhões em caso de demissão com aproveitamento X, se de fato o São Paulo mandou embora com aproveitamento Y e teria que pagar essa multa, que pague. Mas eu, se sou o Rogério Ceni, eu não aceitaria não, Sombra, na boa. É, ele que fala que tem um amor incondicional pelo São Paulo e etc e tal, por mais que seja uma grana boa, mas o Rogério, pela cabeça boa que ele tem também, acho que ele não deve estar precisando de dinheiro. O Rogério é um cara que durante a carreira toda ele deve ter conseguido se planejar financeiramente. Eu não aceitaria não, cara. Mano. Eu, se tivesse no lugar do Rogério, não aceitaria essa quantia não. Ô, Sombra, só um detalhe aí, tira o hino dos gambá de fundo aí, porque nós estamos falando do São Paulo. Corinthians aí, não, mas aqui. É que quando entrou aquela coisa de pagar e não pagar, já entrou o hino do Corinthians. Entendi. É que da audiência aí, o seu boy, ó. Nossa senhora. Já entrou. Vamos falar do Corinthians então, mano. Coringão, Motinha, vamos lá. Olha, nossa senhora. Mano, o Léo Príncipe treinou aí no lugar do Fagner, né? Que levou o terceiro amarelo aí pra pegar a ponte, né? E será o titular, ok? E o Pablo, mano. Pablo, qual é a música? Pablo, a história do Pablo é o seguinte, né, mano? O staff dele aí falou que está otimista com a renovação dele, mas diz que já tem tudo conversado com o Corinthians. Só que o Corinthians falou que quer mais uma reunião com ele, porque há limites financeiros aí, né? Pelo que o Pablo quer ganhar para ficar no Corinthians. Não é só pagar as 3 milhas lá, né? Então, vai ter uma reunião aí para decidir se ele quer... Mas o Corinthians já avisou, ó, nós temos um limite financeiro. Não, mas isso daí é evidente, né, Mota? É numa negociação, é cada um puxando a sardinha pro seu lado e no final acabam se entendendo aí, chegam num denominador comum. É, com relação aí ao Pablo, o empresário dele tá viajando, ele retorna pro Brasil no dia 15 e eles vão sentar, vão conversar e vão resolver sim. É, o Corinthians ele já tá providenciando aí o percentual que precisa pagar lá os 3 milhões de euros pro clube francês. E a parte do Pablo já tá muito bem encaminhada e o Corinthians ele vai fazer esse reajuste sim pro Pablo e vai estender o contrato dele. O que eu acho que é válido porque é um jogador que arrumou a zaga do Coringão. É, existe ainda também a expectativa aí de vendas de jogadores Luciano, do Corinthians. Né, que... também. O Luciano é que esse daí é banco, né, Motinha? Esse daí o Corinthians praticamente não vai lucrar nada. 25%, o Corinthians, ele... né? Não, e o Corinthians ele tá pensando aí na possibilidade de arrecadar 300 mil euros, não chega a 1 milhão de reais. Nossa. É uma quantia irrisória. O Corinthians ele tá também aí já vendendo aí aquele Clayton, né, que veio do Atlético Mineiro. Clayton, eu gosto de Clayton. E o Corinthians tá vendendo o Léo Jabá também. Muito o Léo Jabá tá indo jogar na Chechênia. Que Chechênia. Isso? Pois é, o Corinthians ele vai arrecadar um percentual, 20%, vai manter ainda 20%, vai manter 20% do que é numa futura venda do jogador, o Corinthians ainda vai preservar essa quantia para poder ganhar um turu em cima. E quanto que ele ficou dos 2 milhões de euros, mano? O Corinthians ele pegou aí, ele vendeu a parte que lhe cabe, o Corinthians ele tinha 75% da transação, ele vendeu 55%, a quantia que o Corinthians vai arrecadar nisso daí vai dar um pouquinho mais de 4 milhões de reais, junto com o dinheiro que vai receber aí do nosso querido Clayton e possivelmente essa graninha que vai receber aí do Luciano também. É um percentual pequeno perto do que o Corinthians ainda tem para pagar, Motinha, mas já ajuda a recompor ali um pouco o tacho, né? E a maior expectativa também é com relação aí à venda de alguns jogadores que são titulares. Romero. Por exemplo, o Romero, inclusive, para ser o governo, o Alexandre Mineiro, cogitados. Nossa, é um dos cogitados. Vai vender para quem? Verdade, eu falam, sei. Falam eu do sei. Romero, falam do Guilherme Arana, falam do Rodriguinho. Mas quem quer contratar o Romero também? Romero tem várias propostas. Acho que é o Real. O Mano fala tanta merda que eu não sei como ele não faz a propaganda da Activia. A merda não. O negócio é assim. A Activia vai procurar o Mano de tanta merda que ele fala. A merda não. O Romero tem proposta. Muito pesado. Tem pelo menos 4 propostas. De quem? Proposta. Proposta. Faculdade de Medicina, pra abrir o corpo dele e dar uma estudada. Eu vou falar que a torcida do Corinthians vai abrir pra dar uma estudada. Falando nisso, Sombra. Só pra finalizar o Corinthians, a situação é a seguinte, com relação aos jogadores que estão sendo cogitados aí na Europa, o principal deles é o Guilherme Arana, lateral esquerdo. Bom! É muito bom, muito bom! A diretoria do Corinthians já tá tentando até viabilizar a transferência dele aí pro clube francês aí, o Bordeaux, clube que detém aí o passe do Pablo hoje. Para inclusive unir as transações. Só que o Corinthians ele tá tentando viabilizar a ida do jogador, pode até vender agora, mas o jogador só deixaria o Corinthians no término do Campeonato Brasileiro em dezembro. Mas parece que quem entrou forte agora também na disputa pelo Guilherme Arana é a Rússia. Vamos aguardar. Eita, então acabou. E o Corinthians, Motinha, que ele detém 40% da transação e na tabela FIP o Guilherme Arana tá valendo 10 milhões de euros. O Corinthians teórico. Tabela FIP, seu louco. Tabela FIP, mano. Tá louco. Tabela FIP do Arana tá avaliada em 10 milhões de euros. Tabela FIP. Mais, o Corinthians teria direito. Mais, só 4 milhões. 4 milhões. Só que o Corinthians ele disse que pra fazer a negociação, ele não abre mão de 6 milhões de euros. Ou seja, os 40% do Corinthians, o Corinthians exige 6 milhões de euros na mão. É, mas cadê aquele Corinthians que você disse ontem que era dono de 80, 90% de jogador? Ih, rapaz. Não, o Guilherme Arana não. Ah, Guilherme é? Arana sombra. Não, é dono do Romero Arana, não. Só, né? Com exceção do Guilherme Arana... Filho feio, ninguém quer. Detém... Com relação ao Guilherme Arana, o Corinthians chupa, tem mano! Uma participação mínima aí com relação a esse jogador, mas os outros, o Corinthians ele tem uma participação grande. É que o Corinthians, quando na figura do Mário Gobbi, quando precisou de dinheiro, ao invés de ele tentar outros meios para conseguir, ele começou a fatiar jogadores aí da categoria de base, entre eles estava o Arana. E vocês sabem bem quais os outros meios, né, para conseguir dinheiro, né? Não, tem bancos, tem corintianos ilustres. Exato, bancos, né? Eu sei, bancos, é verdade. Nossa, você vai pedir dinheiro aonde? No farol? Às vezes, né? Às vezes o nego fala assim... Você associa o Corinthians a banco, você associa a banana de dinamite junto. É isso que o Sombra quis dizer nas entrelinhas. Isso pra você ver, Domênico. O São Paulino, quando vai falar alguma coisa, já lembra logo da banana. Ai... E, mano, você ganhou R$50. Ganhou não, porque você não deu as manchetes do Corinthians. Um erro. Você não deu as manchetes do Corinthians. Não, lógico que eu dei, falei do Léo Príncipe. O mano que ficou falando tudo aqui pra você. Não, falei do... É Léo Jabá. Falei do Pablo. Léo Príncipe. Léo Príncipe. O Léo Príncipe, lateral direito, que entra no lugar do Fagner. Falei sim, vou dizer uma coisa aqui. Eu sou o cara, mais isento aqui, o mais imparcial do rádio brasileiro. Você é o mais amassado. Quem tem que pagar a aposta aqui hoje é o senhor Alê pro mano. Então, o Mota não teve três erros. Não. O senhor pode arrancar do escorpião do bolso aí? Ele vai gastar tudo e em bomba. Paga pro Mota lá, pro Mota não, pro mano ali, hein? Ele vai gastar tudo em bomba. Eu vou passar minha conta aí no, pode grupo passar, do estádio 97 e eu espero o comprovante até o término do programa. Pode pagar, seu Alê. Você quer passar no ar pra ver se de repente tem uma galera aqui que quer fazer doações pra você, mano? Poderia, cara. Eu vou lançar a promoção aqui. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu sei que o estádio 97 tem mais de 1 milhão de ouvintes. Então, aí, sobrando uma. Se cada um der um real, que não é nada. Um real que não vai fazer falta pra ninguém. Velho, eu consigo pelo menos aí pagar parte das dívidas. Aí, não é? É verdade, mano. Nossa, verdade, ruim pro mano, eu quero 1 milhão de seguidores, viu, pessoal? Se alguém puder me ajudar, não custa nada. Você prefere 1 milhão de seguidores do que 1 milhão de reais? É, porque daí eu faço 1 milhão de reais. Não faz. Ah, mas se você tiver 1 milhão de reais, com 50 mil reais você atinge 1 milhão de seguidores. 1 milhão, é verdade. Mas é que eu quero, diferente dos peitos... aqueles robocinhos na China lá, que fica só seguindo. Na Índia. Diferente na Índia. Diferente dos seios do mano, eu quero os meus seguidores naturais. Ah, entendi. Porque tem farsa também na internet. Chega lá, meu seguidor, vai ver, é tudo falso. E por falar em naturais, eu espero que de maneira natural você me pague os R$50. Nossa, mano, cobrou de novo. Vai, eu vou pagar, sabe pra quem? Que essa aí é gente boa, toma um drink, gosta de samba, Adriana Esteves lá. Adriana Esteves genérica. Adriana? Taizinha. Ah, Taizinha. Mas disco, é não, boa, com todo respeito. Vai, mas a Taizinha é 1000 vezes mais bonita do que a Adriana Esteves. Não, é melhorada. Adriana Esteves melhorada. É estranho, né? E ela é parceiraça, já tá se combinando. Adriane, mas, porra, várias se a... coisas com a encrenca, tô até com um pouco de receio. Se Adriane Esteves, quem está? Sensacional! Boa, olha aí agora. O senhor. Olha, eu vou te falar uma coisa com relação a esse cuidado com a encrenca. Chifre é igual ao mau hálito. Quem como tem, assim? Quem tem nunca sabe. Ah, entendi. É verdade. Olha, já que tá falando de banco, tenho um recado pra você. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é mesmo? É. Então, eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho. E você não vai pagar nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema, não é não? E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto para quem paga em dinheiro. Lembre-se, o Banco 24 Horas, ele está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais para usar, você ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Não paga nada a mais para usar. Banco 24 Horas. O estádio... Mano, eu tinha dado um toque aqui pro Domênico, pra ele dar uma passada no Mac, que ele tá sozinho em casa. Eu vou, mas eu vou. É, então dá um toque aí. Qual que é o lanche bom aí, mano? O que você sugere aí pro Domênico pedir bom, hoje no Mac é lá? Bom, mas bom, é bom. Opa, então se liga, Domênico Gato, agora eu vou te dar uma baita dica. Vai. E se você seguir o meu conselho, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, ó. Vamos lá. O McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Ó, se liga na escalação aqui, ó. Tomate, queijo e molho tipo pesto. Preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese, rapaziada. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Nossa, é bom, hein? Ó, pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, Domênico Gato, tem o novo McFlurry, língua de gato trufado. Esse daqui é monstro. Esse daqui é top. Você olha ele sendo preparado ali, Domênico Gato. Dá vontade de avançar no cara que tá preparando o negócio ali, tomar dele. Fala, me dá aqui, velho. Me dá aqui. Descubra a nova receita da linha Signature. É bom. Experimente caprese no McDonald's. Boa, é bom, mano, é bom. É isso aí. É bom mesmo. Muito bom. É bom. É top. Não dá pra estar pensando aqui. O mano verdadeiro aqui. Qual que é o verdadeiro? O hétero. Eu. Marcão. Eu. Marcão. Ele, é biba, velho. Ele mete uns contatinhos aqui, a gente vai ver o jogo, todo mundo lá na casa do Dodô. Não. Olha aí, Vamos, Dodô. Vamos. Opa. Lembrando sempre, Dodô. Né. Deus fez as primas pra nós não pegar as irmãs. É, então a gente faz lá um open bar de prima. Vamos, Marcão. A gente pode fazer o que o Benjamin tem feito lá no Rio de Janeiro. Você viu esses vídeos que ele postou aqui com uma loira e uma morena aqui na cama com ele? Nossa. Benjamin não tá fraco, não. Ele tá na hashtag lá. No pelo eu vim, no pelo eu vou. Não, Marcos! É sério, o Benjamin tá quebrando tudo lá no Rio, velho. Tá quebrando tudo. Ele tá nadando sem touca? Nossa, mano. Aí, Samizinho, tem nenê chegando. Tá jogando descalço lá o Benjamin. Tá lutando sem kimono. Muito bem, olha. Ele é casado. É, sei. Não, e daí? Não, mas isso ninguém negou. E ele não vai ter problema de ter filho. Tranquilo, ele é estéril. E outra, não fica falando os defeitos do Benjamin no ar, não, viu, mano? Que daí? E daí? É. Casado todo mundo é. Menos humano. Os dois, mano. Não. Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 vai trazer agora o Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi. Nossa. Olha, a produção não tem que ficar cantando. A música é espetacular. Vai o Bambi. Vamos lá, todo mundo cantando, hein? Vai lá. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Que isso, eu sou gay? Quem que falou aí, eu sou gay, hein? Ô, chefe, que isso? Eu vi aqui. Foi o Ale. Não, eu vi você aí, eu sou gay. Que porra é essa aí? Você tá confundindo, hein, Dudu? Ô, Mota. Tá me confundindo. É? Tá falando, tá concorrendo. Olha, você conhece, é ou não é? A concorrência tá brava. Mas aí, Mota, é ou não é? Mota, boi preto conhece boi preto, fala. Verdade. Às vezes não, dá química a música, essa aí não... Ah, é. Alô? Alô? Quem fala? É o Carlos Polito. Ah! Ô, Polito. Polito. Ele é liso. Que mais? Que mais? Carlos Polito Neto, Dodô. Ah, vem três vezes sem juros. Opa, desculpa aí, hein? Que isso? E quantos anos? Eu, 30, Dodô. 3.0. Isso aí. Você tem uma coisa a ver com aquele famoso palestrante, Reinaldo Polito? Reinaldo Polito, não, senhor. Não tenho, não. Infelizmente, não, né? Por que, infelizmente? Ele é legal? Ah, sei lá, o cara pelo menos grana ele tem, né? Podia dar uma força aí pra nós. As pessoas são muito materialistas, só pensam em dinheiro. Pelo amor de Deus. É, sempre bom você ter um tio pra pedir uma grana, né? O mano não tava falando aí que tava pedir grana pra não sei quem, é isso. Tipo, tio é mais fácil. Aí pediu pra ler. Mas o mano geralmente... R$50 agora, acabou ele de ganhar. Ele fala em pedir grana, mas assim, né... Meio na base da chantagem, né? É. Eu? É, com o mano já é um pedido um pouco mais agressivo, né? Mais agressivo. Não, rapaz. Mais falou. Uma forma de sequestro. É, ele não pede grana, ele pede resgate. É, resgate, é. Ou então um simples assalto, uma coisa tão antiga. Que não. O mano não faz essas coisas. Não. Mais. Não faz. Não, fora... É, quantos dog ele não roubou no Pacaembu? É. Hã? Marcão roubava pernil. É, eu roubava pneu. Meu irmão gostava de pegar uns dobe com a da salsicha. O mano jogava o pão fora e ficava só com a salsicha. Ah, ele não come carboidrato. Ah, mas nós ficaram um franguinho, viu, chefe? Nossa. É. Ô, Polito, que time você torce? Eu, São Paulo. Aí, ah, meu tricolor! Não, agora o negócio vai mudar, rapaziada. Que isso? Agora vai. Vai. A gente tem aí, preparador físico agora. Aí outra, mais do que isso, a gente tem um técnico agora também, né? Fala aí, Polito. Foi preparador físico, velho. Pô, Marcão. Oi. Primeiro de tudo, Marcão, você foi a melhor contratação do Estádio 97 dos últimos anos, cara. Olha, essa foi uma conversa que tá durando 17 anos já, viu? Você tem um mano. Que novela, hein? Você tem um mano, só que coerente, São Paulino, velho. Puta, melhor dos mundos. Parabéns, Marcão. Boa, muito obrigado, Polito, pela recepção. Tá farejando o sexo. Vão se casar lá. Não só o Polito, mas queria agradecer a todos os ouvintes aí, mesmo que não são São Paulinos aí, que estão elogiando e estão rachando o bico aí no Twitter. Obrigado, Marcão. Muito obrigado. Boa. Mas então, Polito, voltando ao assunto Rogério Ceni, você não acha que o Rogério Ceni É, vamos comparar ele com um caminhoneiro. O cara tá querendo ir pra Maresias, mas tá pegando a Fernão Dias. Você não acha que ele tava meio perdido? Cara, eu acho que é um mix de culpas aí, né? Porque, tipo, o Rogério, pelo que eu fiquei sabendo, foi ele que se ofereceu pra ser técnico de São Paulo. Ele não foi contatado por ninguém, né? Ele que chegou lá com um projeto falando, tô pronto, tô preparado e tal. Uhum. E assim, eu sempre comentei com meus amigos, assim, que a partir do momento que ele entrou, tinha que deixar o cara lá até o final. Só que, bicho, o final com ele tava arrumando pra Série B, então não tinha o que fazer. Acho que nem ele imaginava que o desempenho ia ser tão ruim assim. O que ele imaginou é que, pô, vou tocar 2017 aí naquelas, ficar ali no meio de tabela, talvez beliscar uma final, uma semifinal, e aí em 2018 eu ponho meu trabalho pra valer mesmo em jogo. Só que o cara sofreu três eliminações aí. Uma delas vexatória, outras duas nem tenho o que falar, né? Copa do Brasil e Paulista já é meio que regra. Não, no brasileiro tava ridículo, né? Mas o Rogério não se ofereceu, gente. O Rogério não chegou bateu na porta do Leque e falou, olha, quero ser treinador, gente. Vocês estão de brincadeira, né? Brincadeira, ninguém faz isso. Não. É lógico, gente, o fato do Rogério... Boa noite. Boa noite. Porque o assunto tava quente, agora eu falo boa noite. Agora esfriou. Vou falar agora pra vocês. A situação induziu que ele seria o técnico de São Paulo. Ele chegou se oferecendo. Gente, a partir do momento que o Rogério Ceni vai lá fazer curso lá fora, fala que, pô, já tinha falado que quer ser treinador do São Paulo. E vai. Gente, tava na cara. Que era uma coisa, é óbvio que também partiu do Rogério, gente, para com isso aí. No mínimo uma cavada nervosa ele deu, né, porque ficar um ano fora pra voltar pra cá pra ficar assistindo televisão, não, cara, lógico, ele voltou no... pra preparar. E olha, te digo mais, é isso aí, te digo mais, se o Rogério com tudo isso, aí o São Paulo vai e contrata um outro treinador, e o outro treinador estivesse fazendo uma campanha ruim como estava sendo a do Rogério... Iam descer o pau na diretoria de São Paulo, tá vendo? O Rogério queria, por que não testaram? Com certeza. Eu acho que estão fazendo muita tempestade num copo d'água, arrumando desculpa pra tudo. Gente, o Rogério queria ser treinador de São Paulo. A diretoria de São Paulo foi lá e apostou no Rogério. Deu 6 meses, não deu certo. Eles ficaram receosos que podia acontecer uma coisa pior, o time cair, o Rogério ficar numa situação ruim. Cara, cortaram, ponto. Mas Corinthians ano passado foi lá, trouxe o Cristóvão. Deu 2 meses, não deu, mandou embora. Trouxe o Oswaldo, não deu, mandou embora. Mas é que mandar o Cristóvão não é igual você fazer acordo com o Rogério. Mas vem cá, eu acho que acabou sendo bom pros dois. Evitou um desgaste, gente. O São Paulo tentou. O Rogério talvez nesse momento, realmente talvez, ele não estivesse pronto. Mas o Benjo, eu não sei se o Rogério pensa que pra ele foi bom. Mas o Rogério. Não imagino não pense... que ele, nesse momento ele esteja pensando que foi bom. Óbvio que não. Ele não esteja pensando que foi bom, viu, Sombra? Mas eu acho que ele deve ter se sentido aliviado, sim, viu? Porque agora, bicho, ele tava vendo uma situação fugindo completamente do controle dele, meu. Mas ô Polito, se o Rogério não achou que foi bom pra ele, ele não tem um pingo de senso crítico. Porque. Polito! Diga. Polito, é óbvio que o Rogério deve estar. É puto da vida, isso eu não tenho a dúvida. Basta ver a entrevista do Rogério antes do jogo contra o Flamengo, que o Rogério falava, eu estou me xingando por dentro, e ele falava, olha, eu sei que está difícil, mas estou planejando 2018. Gente, se qualquer outro treinador do mundo tivesse no São Paulo, com o São Paulo perto da zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento, falou, gente, calma, eu também estou puto, mas eu estou pensando em 2018, iam matar o treinador. Então, para evitar que matasse, que xingasse, que fizesse tudo, acabou, ponto. Ô, Benja, eu tenho um pensamento assim, ó. Eu como torcedor de São Paulo e, meu, fanático pelo Rogério, assim, eu digo uma coisa. Quando ele tava para se aposentar de jogador, todo mundo falava, ele tem que se aposentar logo, não sei o quê, tá velho já e tal. Meu, eu pelo respeito e pela admiração que eu tinha, eu fiquei disposto a abrir mão do último ano, assim, no último ano que já era para ele ter se aposentado e ele resolveu voltar... Eu abri mão daquele ano pensando assim, meu, o Rogério merece, se ele quer mais um ano, ele merece, sabe? Tipo, tentar classificar o time pra Libertadores. Esse ano eu vou abrir mão de ficar enchendo o saco, de ficar nervoso e tal, deixa o cara tranquilo. E nesse de técnico, eu pensei a mesma coisa no começo do ano. Eu falei, meu, se ele quer fazer experiências em 2017 e se adequar aí, aprender mais, para em 2018 largar o pau, beleza. Só que, meu, ele ia cair pra segunda divisão, cara. Não teve jeito. Não dá pra aceitar cair pra segunda divisão. Polito Benjamin, e Marcão, todo mundo aí, nós ouvintes, uma coisa que eu acho é que tem acontecido uma certa polarização no sentido de dizer, olha, a culpa é do Rogério ou a culpa é da direção do São Paulo. Sim, concordo com você. Então, eu acho muito simples chegar e falar assim, não, eu acho que a culpa toda é do Rogério ou a culpa toda é do clube. Existe um conjunto de situações... Jogadores. Né? Existe um conjunto de situações que levam à culpa de todo mundo envolvido no processo. Sim, tem atleta que tem culpa. O São Paulo tá numa ladeira desgraçada. É. O Rogério entrou de técnico agora. É. Nós estamos em 2017. Faz 4, 5 anos já. Exato. Que tá assim. Então, a direção do São Paulo tem culpa? Tem. Por ter feito uma aposta mais pelo lado emocional do que racional. Você não pode tratar o futebol só no emocional, você tem que trabalhar muito com a razão. Acho que o Rogério também acabou tomando uma atitude extremamente emocional. Precipitada, ao, né? Precipitada e emocional ao se colocar já à disposição de ser técnico do São Paulo. Ah, dentro... mas agora é fácil falar. Na época, Sombra, quando cogitou-se a ideia, todo mundo foi a favor. Quem é todo mundo a favor? Quem é? 80% ou mais. Aí, ó, o Polito foi, eu o Benjamin fui. Foi. Eu não fui. Se você pegar a torcida do São Paulo, 80% ou mais é a favor do Rogério Ceni. Não, tudo bem, mas uma coisa é você falar assim, 80% ok, mas todo mundo não. É. Eu acho que tem pessoas, e às vezes a gente não pode tomar atitudes pensando no que todo mundo fala. Porque esse negócio de unanimidade é perigoso. É. Esse negócio de unanimidade é perigoso. Agir na emoção, muitas vezes você faz muita bobagem na emoção. A gente chegou no, eu e o Mota, acho que a gente tinha o seguinte, mais o Mota até falando o seguinte, ó, puta, meio complicado, o cara não tem experiência, será que não é melhor passar por um ciclo diferente pra se... Aí quando foi contratado, você fala, bom, galera, agora vamos torcer a favor. Você não acha que o próprio Rogério não aceitaria, por exemplo, fazer o caminho que o Carille fez no Corinthians? Não. Eu também acho que não aceitaria. O Marcão. Né? Caminho não, do Zidane no Real Madrid, pô. Eu não vejo o Rogério, não vou falar, não sei se a palavra certa seria humildade de começar de baixo, como o Carille começou. Mas assim, é um processo natural que todo treinador tem que passar. O Marcão, é porque pro Rogério, ele Marcão, começou de baixo, como o Lugano falou. Desculpa aí, gente, cortar mais. Não, mas, fala você, Polito. O Rogério é técnico do São Paulo há 10 anos. Lembra que ele fez esse comentário? O Rogério também sente isso. Ele fala, meu, não precisa ir pra categoria de base, não sei o quê. Eu já tenho essa experiência como jogador, como vendo o jogo de um outro ângulo ali atrás, não sei o quê. E a liderança e tal, e ele achava que ele já tinha o que era preciso. Você acha que ele ia lá pra curtir, ficar lá, ou começar num time fraco? Deus me livre, não ia nem a pau. Ô, Polito, e tem um outro negócio, cara. Que aí, tudo bem, é um problema, é uma visão minha, pode ser que eu esteja errado. O Rogério Ceni não está preparado para viver sem o São Paulo. Não mesmo. É ele quase não uma obsessão está. Dele, né? É, ele não está. Porque ele jogou até onde ele viu que era o limite do limite do limite. Se ele soubesse que ele teria mais um ano ainda, que ele tinha uma condição um pouco... Ele ia continuar jogando mais um ano, mas ele viu que não dava. Então, ele botou na cabeça dele, ele falou, não vou sair do São Paulo. O meu projeto é o São Paulo. Então o que eu vou fazer? Vou para a Europa, vou fazer curso aqui, vou fazer estágio com o São Paulo ali, vou estudar, vou ver, papapá, papapá. Porque na cabeça dele foi assim, porque eu tô no São Paulo, eu vou estar no São Paulo. Então, por mais que ele não estava durante um ano, mas ele na cabeça dele, ele sabia que no ano que vem ele ia estar no São Paulo. Então o Rogério não está preparado para viver sem o São Paulo. Então ele precisa de uma terapeuta. Ele precisa fazer uma terapia, porque essa relação é doentia. Agora isso é uma opinião minha. Não, sim. Pode ser que eu esteja errado. Mas aí é a escolha dele, mano. Ele conhece o Rogério. O problema é dele. Obsessão. É um problema dele, né? Eu achava, o Mota. A relação é doentia, gente. Eu vou te falar, eu achava que o Rogério Ceni ia se dar bem pra caramba, cara. Eu também. Eu achava. Por isso que eu não posso criticar a diretoria. Ué, se eu achava também, a diretoria provavelmente também achou. Tentaram. Cara, a coisa outra, não evoluiu, não deu certo. E outro, Benjamin, nada mais justo também do que o São Paulo Futebol Clube, que é um clube onde o Rogério jogou a carreira inteira dele, abrir as portas pra ele no momento onde ele foi começar a carreira. Lógico. É ou não é? Infelizmente, o São Paulo também não estava preparado pra pra não se ver mais com o Rogério, assim. Quando o Rogério apareceu, o São Paulo pensou, puta, é graças a Deus, porque aí a gente pode ter de volta aquele símbolo das nossas vitórias, não sei o que e tal. Abafa. Foi pela gente, história ali, né? Só desse serviu de escudo. O que aconteceu é o seguinte, foi uma contratação mal sucedida, um processo mal realizado de ambas as partes, dentro de um clube que já era totalmente bagunçado, sem planejamento, e deu nisso. E aí fica apontando culpa disso, culpa daquilo, é culpa de todo mundo e culpa do processo inteiro, principalmente de quem dirige o São Paulo. E se eu sou o Rogério Ceni e quero me manter ligado ao São Paulo, e se ele se sente, por exemplo, vítima de todo um processo de falta de planejamento, sabe que antes de ser técnico, Rogério, eu pegaria um outro caminho se você ama São Paulo. Arquibancada outro caminho. Laranja. É isso não, mesmo. Não, sabe o que eu tomaria o caminho? Qual? O quê? Presidente. De se tornar conselheiro e uma liderança política dentro do clube. Porque ele se candidata, ele é sócio do clube. Ele ganha. Se ele se candidata, ele vai ser eleito conselheiro. E como conselheiro lá dentro, ele vai ter o poder, coisa. Ele sim. Ele ganha. Aí sim. Você vai ter muito mais poder do que como técnico. Aí, bicho, aí vai ter o conselheiro que vem lá na mão dele. Ah, é porque pelas costas é uma coisa, na frente do cara, come na mão do ídolo. É diferente, tem nego que age assim. O negócio do Rogério, gente, eu acho que não é poder. O negócio dele é botar medalha no peito, meu. Ele gosta mas do se campo, o negócio, tá ligado? Mas você pode botar medalha no campo como presidente, como diretor, como dirigente, você pode botar. E eu vou te falar, talvez a alegria seja a mesma. Ele já tem muita medalha no peito dentro do campo. Uhum. Se ele ama o São Paulo e ele tá desgostoso com o que aconteceu agora, ninguém tem como impedi-lo de ser conselheiro do São Paulo e amanhã se tornar uma liderança política forte. E aí, então, fazer com que o São Paulo volte a ser aquele São Paulo que ele planeja. São Paulo vencedor. Enquanto o Benjamin derruba toda a mesa. Eita! Pois é. Não tenho dúvida, né, que foi o Benjamin que derrubou. Também não tenho. Foi, de fato. É que ele faz isso, ele acha que não pega no microfone, mas pega. Você acha, Benja, que seria ruim ele ser um cara entrar na vida política do São Paulo, uma liderança? Ele foi ligar pra alguém lá, mas... Ah, mas é um animal. Respondendo no lugar dele. Ah. É por isso que ele bateu o microfone aqui, ele teve que atender a ligação lá, mas enfim. É, com relação a essa pergunta que você fez, Sombra, eu acho que é o caminho mais viável. Porque, como treinador, o Rogério Ceni morreu. Morreu. Eu não vejo, sinceramente, o Rogério Ceni treinando uma outra equipe brasileira. Eu vejo o Rogério Ceni aí muito identificado com o São Paulo e eu não acho que ele possa, talvez, aí estar tá ocupando o cargo de treinador aí com num outro clube brasileiro. No exterior, né? Hoje comentaram que a Chape sondou ele. Procede isso aí, não? Não, mentira, mentira. A Chapecoense não vai fazer a experiência hoje com o Rogério Ceni. Como o São Paulo também não deveria ter feito. Eu não sei quem foi que falou, acho que foi meu irmão. Falou, meu irmão, não sei o quê, o Rogério Ceni tem identificação. O São Paulo não poderia fechar as portas para ele, deveria ter dado a chance. Não dá. O São Paulo ele não pode servir como laboratório pro Rogério Ceni e ver se ele vai dar certo ou não como treinador. Ah, mas, Ceni, mano, é idolatria, cara. Não tem como você controlar essas coisas. Põe no lugar do São Paulino, amigão. Vai. Não, pega, não, tipo, o Corinthians tava lá e daí o Marcelinho Carioca quer ser técnico logo depois que ele saiu ali um tempo depois. É idolatria, cara. Não tem como controlar. Tá errado, velho. Não é questão de idolatria. Você tem que saber separar o joelho do trigo. Você não pode misturar as bolas e falar... concordo. Agora vem o Rogério ídolo. Você não pode falar, é o Rogério ídolo que tá assumindo aqui. Não, se é o Rogério técnico, o ídolo ficou para trás, cara. Você precisa fazer uma divisão justamente para não misturar as bolas. Porque quando você precisar cobrar o técnico, o Rogério Ceni, você vai ter autonomia para tal. Agora, a partir do momento que você começa aí a misturar as coisas, não, mas esse é o Rogério ídolo. Não, esse é o Rogério que fez história no São Paulo. Tá errado, cara, tá errado. Ah, eu se sou o Rogério Ceni... Então, o Rogério Ceni deveria, na boa, o Rogério queimou etapas na carreira dele. Ele chegou muito cru num time grande, ele poderia ter subido aos poucos, ganhado experiência, ver como é que funciona, porque uma coisa você tá jogando ali dentro do campo, sendo uma referência como ele era. Outra coisa, você ter que assumir um trabalho e conduzir um time. Por mais que pareça fácil, essa transição não é. Não é, e tá provado que não é. Exatamente. Eu, se eu sou o Rogério, eu ligo lá pro Kaká, vou lá pro Orlando City lá e já era. Faço um estágio lá, começo do zero lá e depois eu volto. Complicou a situação do Rogério agora. Falar, estágio nos Estados Unidos não ajuda ninguém, meu amigo. Ah, mas Estados Unidos é lugar pra nego lá se aposentar rico. É, então, mas... Não, pô, mas lá ele pode ser treinador na Major League Soccer. É, então. Mas aí se o cara não tiver pretensão nenhuma de carreira, de enriquecer. Mas aí tudo bem, mas ele jogo, vai ganhando rodagem, vai ganhando experiência. Mas não vai ganhar experiência em sistema tático. Não, aí não. Mas em tratamento com grupo, em tomar decisões... Bom... Polito, um abraço pra você, obrigado. Um abraço, Sombra, eu que agradeço. Aí eu não queria romper a tradição de ligar aí no Estádio 97 e não xingar o Lucão, mas só que como ele tá que nem o RG, né? Nos últimos dias ele tá maravilhosamente bem no São Paulo, é impressionante. Não tá comprometendo, não? Não tá. Então, pô, vou quebrar a tradição, não vou xingar o Lucão dessa vez. Lucão, continua assim, velho, faz o que você tá fazendo nos últimos dias aí que tá perfeito. E nós temos aqui um grupo no WhatsApp, não é que o RG se manifestou, cara? Aí, ó, ora, é mesmo. Hein? Ele apareceu aqui, olha... Esse é o valor do principal cabo eleitoral para ser eleito presidente. Valeu cada centavo para ambos. E sumiu. Vem jogar essa. Ainda falou um bagulho que não dá para entender nada. Não, e o que o RG tá falando não tem nexo, gente. O Leco já tava com a eleição ganha com o Rogério, o técnico, não. Não tem nada a ver. Com certeza, com certeza. Mas não influenciou um voto, não mudou. Concordo. Yeah. Concordo. Mesmo porque também tem muita gente que diz que no conselho o Rogério também não é lá tão querido, né? Então. Ô, Polito! Oi, posso fazer só um merchan rapidinho antes de ligar, Sombra? Então, obrigação patriótica. Opa! Todo dia é dia de clássico do McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa, só a Bozano me garante. Não, temos prêmios da Bozano, não temos prêmios da Bozano. A Bozano deu um hiato, um intervalo, volta se Deus quiser em breve. Tá bom, então fica só do Mac mesmo, que já tá bom demais. Ah, tem o da 99 Corp, hein? Aí, ah, é legal. O da 99 Corp eu não me lembro. Você vai do quê? Eu vou de 99 Corp, aí. Puta, cara, sensacional. É, ah, garoto. Aê, rapaz. É, tá gente, né? Cara, boa, é bom. Polito. É bom. Valeu, olha, Polito. Rapidão, um salve pros mostardos aí que estão enchendo o saco no WhatsApp aqui, que abraço. Mostarda. Groselinha e Groselhão, dois irmãos palmeirenses que só fala besteira aqui, ó. Não fala, não. E o Marcão. Não fala, não. Groselhão. Ele é Marcão mesmo, que chama, mas não é Mano e Marcão, é Cadu e Marcão, Groselinha e Groselhão. Boa, Polito. Ei, Cadu, ouve a gente. Olha aí. É isso. Ei, Cadu, ouve nós. Diga. É isso aí. Um abraço, valeu. Vamos lá, segundo ouvinte. No momento sem parar, dinâmico, sem parar, ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no mundial! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no mundial! Chupa, amassado! Amassado! Pô, Domênico, por que tá falando que você tá amassado hoje, Dudu? Tá do Alê, né? Coisa do Alê. É, o rosto dele é assim mesmo, né? Nossa! Ô, chefe, olha. Tá mais estragado que orelha de lutador de MMA. Ele tá da vez. Orelha de repolho? Tá. Alô? Vai falar assim. Acabou o gracejo? Acabou o gracejinho? Ah, pra cima, Domênico. É por isso que eu falo, viu? O Dodô hoje, ele não é mulher, mas ele tá naqueles dias. É dia de jogo do Palmeiras. Tá tenso. Ele fica tenso. Tensão pré-libertadores. Chega até a descer pra ele nesses dias. Tensão pré-libertadores. Vou falar o que vai descer. Você tá com uma aba dupla, o Dodô? Vou falar o que vai descer já vou falar. Tá com aquela da cordinha. É. Incomodado. A tua mãe. Não, a tua mãe tá aqui, tá aqui embaixo. Essa maldita. As mães de todo mundo. Agora não vai ter esses trouxas aí. Não é legal. Dona Chética, tá querendo se dane. Não é legal, foi legal. Ela anda de cadeira de roda. Dane-se. O problema dela não é meu. Essa véia maldita. Não vou deixar que fale assim com o meu Dodô. Essa véia maldita. A véia do chefe? Olha aqui, Dodô. A véia espanhola? Dodô. Intenso, hein, gente? Deixa eu falar só uma coisa aqui. Primeiro, você não vai falar assim da mãe do chefe, porque domingo nós vamos falar. Não, vou falar sim. Pô, quero que se dane você e a mãe dele. Alô, tô falando alô, ouvinte. Eu quero te dar um conselho agora de você. Conselho, cara. Conselho, se fosse bom, se dá, vendia. Vai pro inferno. Mas olha, vai te catar você. Eu tô do teu lado. Mas eu tô do teu lado. Pô, você tá do meu lado, tô ferrado, velho. Nossa, imagina que não tá do lado, então. Deixa eu falar uma coisa. Dodô, do meu coração, meu Deus, incomodada, Deus, ficava Deus, a sua avó. Hoje em dia existe Tampax. É verdade. Alô? Alô? Quem fala? Eduardo. Eduardo o quê? Eduardo Souza Samaschini. Ah, Samaschini? Samaschini. Família importante, a família Samaschini. Samaschini. Todo mundo tá coisando o Dodô. Que isso, você tá louco? Ô, oh, tá perdendo a noção do perigo aí? Ai, meu Deus. Já viu o tamanho do Dodô? Oh, vocês estão perdendo a noção do tamanho do perigo, hein? Perigoso, hein? Não, o Domênico é mais alto, mas se você for ver por área de ocupação no espaço, o Alê empata. É, é verdade. Né? Então ocupa bastante espaço aí, Dudu. Volume, pra frente, né? Ah, pega no volume aqui, vai pro inferno. Ah, mas não é volume, volume é o Katsu. Alô, ô velho, manda o nome completo pra nós. Já falou. Eduardo Souza Samarquinho. Vocês não calam a boca. Idade. Se calar a boca, aprender a calar a boca, o cara fala o nome inteiro. Nossa, tá agressivando. É... Quantos anos você tem, meu velho? 3.6. 3.6. Exatamente. E aí, RG, 3.6. 3.6? 3.6? Tá jogando bingo. 3.6? Eu quero sugar a tromba do elefante. E olha que ele suga mesmo. Até ô, velho, e o bairro? Eu falo do bairro Jardim Elisa Maria. Ai. Aí é Zona Leste. É bairro, Zona Leste, que aqui é Zona Norte, velho. Ah, vacilão. Nossa. Ué, então mudaram o bairro de lugar. Mudou. Não, Elisa Maria é próximo aqui do... Vila Maria, pra aqueles lados. Cachoeirinha. Porra. Pô, mas Vila Maria é Cachoeirinha? Tá parecendo Pirituba. É Vila Maria, Cachoeirinha, Tóquio, é isso? É tudo Zona Norte. Não, é perto, só pra se dobrar o mapa. Nossa. Ai, meu Deus. E o time, hein? Ai, Domênico. São Paulo. Boa. E tudo é chi agora. É, os caras tudo é chi, velho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você tá melhorando. Esse negócio de dizer que desgraça da audiência. Eu vou te falar. Olha, o Corinthians tá bem. O Palmeiras vai jogar Libertadores hoje. Sim. Tá bem. O Santos? Não, aí também não. Aí, como assim aí também? Libertadores não, aí, também. Não, mas é horário alternativo. Mas os caras querem falar agora. De São Paulo, porque só é o único que tá, Paulino, o único que tá no meio da desgraça. É. Faz uma semana, só entra São Paulino, Marcão. Tem verdade. E aí, gostou do Dorival? Opa, até que enfim, pelo menos temos técnico, né? Sim. Aí, olha, você falou um termos técnico, você então praticamente é do time daqueles que acredita que o grande mal do São Paulo era o Rogério? Não, na verdade não. Mas assim, a gente tem que ter um escape, né? Infelizmente escape. Não dá pra mandar setor em da presidente, jogador é mó difícil, então sobra pro coitado do técnico. Ô Eduardo. Opa. O Sombra tinha uma opinião que tinha que pelo menos resguardar o Rogério por mais 4 jogos. Você não acha que esses 4 jogos que a gente... Desculpa, era 4 jogos. Com rendimento jogos, de 8 pontos. Com rendimento de 8 pontos, porque ele vai ter zagueiro novo, chegou o Petros, tem um armador novo. E Gomes. Se ele não tivesse desempenho, o São Paulo não ia precisar pagar multa. É, porque se perdesse exato. Mais então, algum... pronto, sou candidato a diretor de São Paulo, pronto. Porque assim, Eduardo, eu acho que... O Rogério não vai cobrir as... Não, mas o Rogério aí não vai cobrar essa multa, não. Vai. Já vi uma manchete aqui dizendo que ele vai cobrar sim. Sim, vai cobrar será? Sim, viu, mano? Vai, lógico que vai. Mesmo. Não vai abrir mão. Não vai abrir mão e o São Paulo tá estudando cadê como... Cadê o amor? Não, mas ficou putinho da vida, gente, agora vambora. Peraí, os amor. Os caras não assinaram, mano. Cadê o amor? Cadê o amor? Quem é culpado, mano? Um cara que oferece uma cláusula dessa no contrato pra um cara que é novato... Falando que vai pagar uma multa de 5 milhões, qual o técnico de São Paulo que saiu que pagou multa? São Paulo nunca teve isso. Assim, São Paulo nunca teve isso. Nunca teve. O Rogério como técnico, né? Mas o Rogério ofereceu o contrato e o presidente, o diretor foram lá e assinaram. Gente, e aceitaram isso. Não podemos jogar na culpa nas costas do Rogério. Claro que a culpa não. Por um contrato tão mal feito pelo São Paulo Futebol Clube. Então, não é dele. Mas o Sombra, eu não tô falando que ele tem culpa, e muito menos que ele não tem aí o embasamento jurídico se ele quiser acionar o São Paulo. Ele tem. O contrato tá favorável a ele. Só que por todo o discurso que ele sempre utilizou, que ele amava o São Paulo e tudo mais, diante do trabalho que ele realizou lá e, na minha opinião, foi mal feito, ele deveria abdicar desse valor. E eu, se fosse ele, abdicaria. Não, eu discordo radicalmente do mano. Até porque os caras não cumpriram com ele, o planejamento. Quero ele ficar até fim de 2018, que esse ano seria um ano de arrumar o time. Os caras quebraram o contrato. Arrumar a casa. Desculpa. Não é nem quebrar ou não cobrar. É quebrar ou não quebrar. Contrato tá aí. Contrato não é obrigado a ir até o fim. Por isso que tem cláusulas contratuais. Eu acho o seguinte. Tá lá. O contrato assinou. Tá de acordo? Paga. Claro, exatamente. Não tem essa paga. De, eu amo São Paulo. Até porque o Rogério não foi bem, mas a diretoria foi pior ainda. Fazer um contrato desse é com o de amador, não né, tem discussão, tem que pagar e acabou. Ah, eu, na minha opinião, acho que a multa é legal por estar em contrato, mas não é moral o Rogério Ceni cobrá-la. Ah, pelo amor de Deus. Ah, que moral. Moral que fizeram com ele. Mas não mandaram ele embora no meio do campeonato. Mas não é, ô Moto. O desempenho dele estava muito abaixo. Mas é imoral. Vocês estão falando como se o Rogério tivesse. Não, vocês estão falando como se o Rogério Ceni estivesse lá na zona da Libertadores, gente. Hoje o São Paulo é o antepenúltimo colocado do campeonato. Então, pera um pouco. Eu acho que o Leco tem sim a responsabilidade de ter colocado o Rogério Ceni lá como treinador do São Paulo sem ter uma rodagem, sem ter experiência, mas assim, a culpa pelos maus resultados, o São Paulo hoje não é um time que tem um time ridículo. Eu vejo muito sair na imprensa falando que o São Paulo ia fazer, esse ano aqui é o ano de reajuste fiscal, que a cobrança tem que ser feita o ano que vem. Pô, gente, São Paulo contratou esse ano aí Prato, Jusilei, Petros agora, você entendeu? Tipo, não, mas o Petros não podemos botar na conta do coisa. Não, mas assim, o São Paulo, a espinha dorsal tem. O que o Rogério Ceni não conseguiu fazer até agora, estamos no meio do ano. O São Paulo não tem um padrão de jogo, gente. Quem assistiu esse último jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro aí, viu que o São Paulo estava perdido em campo. Duas coisas eu acho que ajudaram muito a pesar nessa situação. Lógico, entrar na zona de rebaixamento, a pontuação, óbvio. Você estar abaixo de times notoriamente... De elencos piores, que também a gente não sabe, mas também tem as suas mexidas. Sim, claro. E, fundamentalmente, surge a comparação. Carilli, técnico, elenco, que muita gente concorda, um elenco, talvez, um time de nível semelhante. Sim. E o Carilli consegue pontuar o Corinthians com um aproveitamento de mais de 80%. Então. Eu acho que isso é uma coisa que pode ter pesado demais no raciocínio sobre o trabalho do Rogério. Mas sabe qual a diferença? Estar atrás de Vasco da Gama, estar atrás de Curitiba e, principalmente, eu sei que é diferente, o Carilli, ele tem todo um histórico e aprendizado junto como assistente técnico. Isso não se discute. Mas eu acho que tem uma coisa que vem antes até da parte técnica, se você quiser saber. Ele vive eu acho eu acho que não. Eu acho, na minha opinião, o Rogério não é um cara que sabe lidar com o grupo. Pois você não sabia disso ano passado? Que de repente era um cara de personalidade forte? Ter personalidade forte não significa que o cara não sabe conduzir um grupo. O Vanderlei Luxemburgo tem personalidade forte, o Filipão sempre teve, o Muricy sempre teve. Mano Menezes. O problema é o outro. O Abelão. A forma como o Fábio Carilli. Não vou nem falar da parte tática, da parte extra-campo, conduz o negócio a uma ou mais, é outra. O Carilli é mais nós, é humildão, né? Não, o Carilli, pra quem conversa com jogadores do Corinthians, até fora do ar é a mesma coisa, eles falam que o Carilli é simplesmente idêntico ao Tite, na forma como trata as pessoas, os funcionários, os treinos dos reservas, olha no olho, fala, entendeu? Eu acho, até porque eu não tô lá, né? Mas é a impressão, a sensação que passa que o Rogério, ele não lida assim com o grupo, cara. Porque se você for ver taticamente, o São Paulo no Campeonato Paulista, quando começou, o São Paulo tinha uma forma de jogar interessante. Sim. Até que todo mundo falava, olha, o São Paulo acertou o ataque, isso pô, é. Joga pra frente, falta acertar a defesa. Ninguém falava que o time tava desorganizado. Desculpa, mas com assim, tempo, concordo. Com o tempo foi passando, o time do São Paulo, que antes tinha um ataque e não tinha defesa, começou a não ter nem a defesa, nem o ataque, nem o meio de campo. Tá, mas vamos repassar uma coisa. Fazendo muitos gols e tomando muitos gols, sim, de times de segunda e terceira divisão, quando jogou com o Santos na Vila, jogou com postura defensiva, ganhou no contra-ataque na Vila, que não é fácil, mas foi no contra-ataque e não foi pressionando no ataque. Por 3-1, o Santos naquele jogo atuou extremamente desfalcado, tá certo? E aí quando pegou o primeiro adversário complicado, escorreu na perna, foi contra o Palmeiras, time mais bem montado, o Rogério tropeçou naquele jogo de maneira feia e bizarra, aliás, tropeçou assim, primeiro que começou com aquela entregada, aquela coisa, sai jogando. Entregaram um gol lá pro menino lá fazer do meio de campo. Dudu. Exatamente. E aí a substituição no intervalo foi a pior. Aquele jogo do Palmeiras, do São Paulo e Palmeiras, foi um divisor de águas na história. Porque aí falou assim, contra o Palmeiras não sabe fazer 3 gols? Né? Caiu numa realidade ali daquele momento. E fazia 3, 4, 5 gols, era contra o Santo André, contra o Novo Horizontino, contra esses times aí, que não serve de base. Então, se não serve de base para pontuar como a média que vai definir a multa dele ou não, também não podemos usar esse jogo como base para dizer que o time é bom. É lógico. Porque também ganhou do nada. O que você acha, Eduardo? Então, vamos lá. Primeiro assim, falando da questão do Rogério, treinador. Para mim, o erro, lógico, é da diretoria que contratou, com esse negócio de desempenho. É que nem é diferente você pegar um jogador, por exemplo, que já teve vários times que fizeram. Ah, você vai fazer bem se você ganhar um jogo, se ganhar um campeonato, beleza. Só que no técnico é complicado, cara, porque é sempre o primeiro a rodar, ele é a vitrine, ele é o... Vão tacar pedra no cara e vão derrubar, é fato. E quanto à questão de, ele tem que receber a multa ou não receber, na minha opinião ele tem, porque alguém assinou esse contrato e ele não vai abrir mão, eu também não abriria, acho que ninguém daí, por exemplo, se falasse, ó, vamos contratar o Alê, se ele fizer meia dúzia de piada boa por semana, recebe, senão não recebe. O Alê não faz nenhuma, vocês vão deixar ele pagar o cara, ele vai falar, beleza, não mandei piada, então não vou receber. É meio complicado, então assim, eu acho que tem que receber sim. Foi um erro, o ídolo Rogério, para colocar como técnico, até a idolatria de alguns torcedores ficou meio que abalada. A minha não, porque pelo que ele fez pro São Paulo, não vai ser apagada. Mas eu também não estava satisfeito como técnico, não, mesmo porque agora a gente está na zona de rebaixamento. Aqui para frente, se continuasse, ia ser pior. E Deus me livre, o ano que vem tá igual as galinhas aí, rebaixada. Nossa, mas que deitada agora. Pelo amor de Deus. Aí, nossa. E o mano concordou, não foi? Cara, concordou. Só falar uma coisa, tá, só falar uma inferno, coisa antes. Vai pro inferno, vai cair pra Série B, maluco. Ó, vai cair pra Série B, se enxerga. Deixa eu só falar uma coisa antes, que eu daqui a pouco vai ficar. Só falo que tá no G4, desculpa. Cara, deixa eu só falar uma coisa antes. Cara, eu tô muito, mas muito, mas muito feliz de ter conseguido ligar, cara. Boa, tento isso todos os dias. Nós não. Eu venho da Lapa pra minha casa aqui, dá uns 40 minutos, eu venho tentar ligando, tento e nunca consegui. Quando esse telefone começou a tocar, eu comecei a entrar em desespero, até estacionei o carro pra não bater, cara. É isso aí, isso mano. É uma emoção demais falar com vocês. Podia ter batido, né? Ah, juiz! Podia, isso é impossível, pegar fogo. Ah, juiz! Podia ter batido, pegado o fogo e você não conseguir se desvincular. Ah, não, aí não pode, ô juiz. E outra coisa, podia tirar essa parte desse do jeito corintiano e mandar embora, porque já deu já também, né? Deixa o São Paulino que é firmeza pra caramba o Marcão aí. Não, mano... Ah, tá querendo procriar. Mas o mano... Ô, Sombra, você não ganhou. Aproveita que tá foi querendo, pro Rio, vai, tá na, linha, vai na linha amarela, toma uma bala perdida, já era. Ah, ô juiz! Que isso? Que isso? Peraí, mas eu vou te corrigir. Aí, ouvinte sem noção. Cartão olha aí, amarelo pra você. Os caras falam um monte de coisa, não dá nada, só eu que falo. Peraí, mas... Pois é, mas eu sou integrante, você não é. Agora eu vou... Ô, mano, agora eu vou corrigir o ouvinte, porque uma bala que acerta o corintiano nunca é perdida. Aí tem que concordar com o que horror! Não, mas ó, agora falando de verdade, mano. Esse cara não brinca com isso. Vocês estão meio maluco. Não, mas vai se pegar na perna, ninguém tá falando que... Não, vocês estão loucos. Não, não fala isso. Isso é muito triste. Então, ó, pra terminar, continuando aqui, ó. Abraço pra todo mundo, mano. Você é o cara. Domênico, mano, é espetacular. Domênico é maravilhoso. Obrigado, Domênico meu velho. É o cara. E eu queria fazer os mexendo. Eu sei que talvez eu nem vá buscar, mas eu quero fazer só pra não passar vergonha, cara. Então vai, fala lá. Vamos ver se você vai passar eu vergonha. Eu vou de 99 corte e todo dia de clássico no McDonald's. Beleza. Agora me diz uma coisa. Como que você não vem buscar? Não, porque o trampo, meu trabalho é meio complicado, das 8 às 6, não sei se dá tempo, cara, das 8 às 6 da tarde. E não tem nenhum moto aí que você possa mandar buscar? É aviãozinho. Tem que, desculpa. É aviãozinho. Não tem nenhum moto aí que possa vir buscar pra você? Só trazer o RG. Ah, mas só o RG pode pegar? Pode. Manda alguém com o seu RG. Sim. Não vai trazer o nosso aqui do programa pra pegar o prêmio. Eu mando pro boy amigo do buscar. Então tá bom. Valeu, cara, um abraço. Prazerzão, um abraço pra vocês aí. Valeu, até mais, tchau, tchau. Terceiro ouvinte, no momento sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Vem, Benjamin, vem dá pra mim. Vem, Benjamin, vem dá pra mim. Vem, Benjamin, vem dá pra mim. Vem, Benjamin. Você não queria? Não. Muda de uso. Ô, Benja, você daria pra você mesmo? Por um lado sim, pelo outro não. Por um lado... Por um lado assim, de Benjamin? Me achar, por um lado de falar, puta, meu daria pra esse cara, né? Porque eu acho esse cara demais, sim. Nossa, que mau gosto. Mas pelo fato de olhar o tamanho do negócio, não, porque me machucaria. Aonde? Aonde? Ô, Domênico. Tá bom, Domênico. Propaganda enganosa agora, hein? Vai, Rasinha. Os caras já dão uma parada na ponta, velho. Quando nasce. Ô, Sombra. E o charuto dele é aquele cigarrinho de chocolate da Pan, hein? Sombra. Oi, oi, oi. É louco. Tá rolando uns WhatsApp aí de uns jogadores aí no vestiário, você viu, né? A gente viu. Eu vi. O mano falou que o sonho dele era fazer isso comigo aqui no apartamento dele. Sério? Mas você sendo jogador de baixo. Não, meu sonho. Você sendo aquele jogador de baixo. Aí ele falou só que em vez de ser dois jogadores, ele falou que queria ser ele, o Marcão e eu ali. Falei, ah, fica à vontade vocês dois aí. Então, pois é, o Benjamin sendo aquele cara que tá agachado. Você viu como ele levantou o tom de voz? Você viu como esse assunto mexeu com ele? Mexeu, abalou. É que o mano gostava de pegar a sauna lá na academia, né? Alô? Nunca gostei, alô? Graças a Deus. Quem fala? Derlis Acosta. Derlis? Quem? Derlis Acosta. Nossa. Derlis. Derlis. Derlis RG. Derlis. Derlis. Derlis. Derlis. Derlis. Isso. Vou fumar um Derlis. Travou. Mas é primeiro os anos, tem que perguntar os anos. Quantos anos você tem, meu velho? Anos. Anos. Quantos anos você tem, Derlis? 27 anos. 2.7. Derlis das Costas. Aqui é Derlis da Costa. Você tá de férias, vocês também. Putz, vocês que não Deus Derlis saúde. O Domênio, fala. O que é? Pede a nota. Você tá de brincadeira, vocês estão brincando com o rapaz que era de férias. Nossa, Dudu, o cara falou que você deve ter tomado café coado na cueca do Fábio Assunção. Você tá muito louco. Tomei café na casa da mãe do que falou. Ah, juiz! E é legal, hein? É legal. É mesmo? A cueca do Fábio Assunção? Não, a mãe do cara que falou pra vocês. É o Lucas. É a mãe dele. A mãe dele é gente fina. Olha, o Dodô tomou café feito coado pelo Fábio Assunção. Tomei na casa da mãe desse cara aí, desse Lucas que nasceu aqui. E a mãe dele é bacana, um abração pra mãe dele. Ô, gente, e qual que é o bairro? Gente, eu não sei se vocês comentaram, mas tô lendo uma notícia agora no UOL. Vocês viram que a Inter de Milão... não relacionou o Gabigol pra pré-temporada agora da Inter e deu pra ele 5 dias pra ele procurar um novo time. Você tá brincando? Opa! Caso ele não consiga um novo time em cinco dias, o que acontece? Ele será reintegrado ao elenco. Nossa, velho. Que vira no 5. Se vira no 5, é bom. Temos um leco lá na Inter de Milão também. Aí a questão: você palmeirense gostaria de Gabigol? Nunca, São não. Paulino gostaria do Gabigol? Não. Você Nossa, o Gabigol no Palmeiras cairia com uma luva. Você tá brincando, amigo. Benjamin. Mas ele é caro, hein? Quê? Tá brincando, Benjamin. Para. Pô? Que Gabigol. Jogador Gabigol. Rápido. Faz gol, onde? Tá bom. Ele é tão rápido que na Inter não tá dando certo. Nossa. Ué, porque não deu certo na Inter, porque ele é mau jogador. Não, falta com o Santos lá, deixa no Santos. Santos quer de novo. Ele tá muito ranzinho. Ele é bom jogador. Não é ranzinho, é ruim. Desculpa. Gabigol é ruim? Desculpa, nunca foi bom jogador. Na minha opinião, não. Já foi bom. Já, aí é que tá, já foi bom. Pô, mas e o anos, problema, cara, o tá problema do Gabigol, que ele, o Gabigol, ele acha que ele é muito mais do que ele é. Isso é verdade. É, então, ele é meio malinha, mas a gente ele não, é bom. E o Palmeiras não precisa de jogador assim, isso tá de brincadeira. O Cuca resolve. Não, o que Cuca resolve? Que? Ô, velho, Palmeiras, agora tudo é Palmeiras. Mas tem um monte de jogador lá. Que mau humor. Mau humor é o escolher da tua véia. Ah, ô juiz, como é que é? Como é que é o quê? Como é que é o quê? Tá tentando, vocês são tudo pro inferno. Vai todo mundo pro inferno. Ora, onde já se viu? Como assim, aí, Domênico? Pirulão. Tava na hora, né, velho? Pirulão. Você tava na hora? Tem didinho, senhor, hein? Mas, Domênico, você deu tudo. E eu torcendo pra você não errar aqui? Beleza. Derlis, Derlis. Beleza. Derlis. Não, não tem mão, não. Tem mão, não. Tem mão, não. Não põe a mão aqui, não. Põe a mão aqui, não. Tira a mão daí, tira a mão daí. Peraí, Dodô. Vai comprar o Mentex aí. Deixa eu te falar de Corinthians. Vai catar você e o Mentex, ô trouxa. Pega o Mentex aqui, chupa. Ô, Derlis. Oi. Nossa. Coringão, cara. Coringão aí ontem fez 5 anos e hoje faz 5 anos e 1 dia da conquista histórica da Libertadores da América. Porra, a Libertadores passou esse, a ter o peso 10 agora, hein? Depois de 2012. Ai, meu Deus. Sabe o que foi engraçado? No dia seguinte, saí que nem louco comprando um monte de jornal. Eu gastei acho que uns 150 pau só de jornal ali por conta desse acontecimento. O cara foi... Fui pra São Caetano comemorar, que tem ali na Goiás, tem de comemoração, né? Famoso lugar. Puta, foi um dia inesquecível. Ah, de fato, cara. A Goiás a tem do Corinthians... bastante traveco ali também, hein? Não, não tem, tem a pá de barzinho. É que o Ale, o negócio dele é xixi cruzado. Então, aproveitando o negócio que o dele é só caçar traveco. Falando aí, chupa, Ante! Então, que também ontem foi aniversário do Romero, né? Deus Romero. Deus Romero, Romito. Nossa. E, ô, senhor Alexandre. Sim, senhor. Agora vem pra mim. Meu pai era paraguaio. Eu tenho família toda paraguaia. E ele tava vendo umas histórias aí de você falando mal do Romito. Eles não estavam gostando muito, não, hein? Xenófobo. Agora quero ver ali. Alexandre xenófobo. Senhor ouvinte, então. O Balbuena é paraguaio e é bom jogador. Tá, mas e o Romero? Romero é o melhor jogador do mundo sem bola. Sem bola? É, volante pela beirada. Nunca vi isso na minha vida. Sem bola. Ô, Derlis. Oi. Deixando aí os antes de lado, cara, a torcida do Corinthians também é um capítulo à parte na história do futebol, hein? É o 10º jogo consecutivo que a torcida do Corinthians coloca mais de 30 mil na arena. Em primeiro? E detalhe. Ué, em primeiro lugar é obrigação. Modinha, torcida modinha. Modinha. Vírgula. Décimo jogo seguido. Vamos lá, os seus analfabetos. Juiz! E agora? Eu tenho cartão e o outro não tem. Isso foi com o Domênico e o Mota, hein? Décimo jogo seguido pro Mota, na arena. Temos aqui 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele não fez 10 partidas em casa. É, essa média de público alta, inclusive, aí se você parar para analisar, o Corinthians ele detém a melhor média de público do ano no futebol brasileiro. Isso já vem do Campeonato Paulista, continuou o Campeonato Brasileiro, e isso não é modinha não, porque tem torcida que só vai na boa, a torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians aí com frequência, ela ocupa 80% do estádio. Isso é fato, doa quem doer. Tem gente que gosta de querer falar, mas a torcida tal é maior. Falam aqui que a torcida do Flamengo é maior que a do Corinthians. Pega a média de público do Flamengo e pega a média de público do Corinthians. Vamos ver quem realmente apoia o time. Tô mentindo, Derlis? Não, lógico Derlis, que não. É isso? Derlis. Não cabe lá no Urubu, como é que você quer comparar, Lu? Ah, não dá pra comparar, né, mano? Pera aí, o Flamengo ele começou a jogar na Ilha do Urubu, tem 3 jogos. E o Maracanã, Paquito? E os jogos que o Flamengo fez em outros lugares? Não é a maior torcida do Brasil? Por que que não enche? Ah, mas isso não tem a ver. Não tem a ver isso. Não tem não. Imagina se tivesse. Mano, o ano passado, o Corinthians, quando começou a ficar mal, os caras não iam no campo. Você sabe como é que funciona. Não ia, não. Domênico Gato. Não ia, não. Você quer que eu pegue aqui? Você quer que eu pegue a média de público do campeonato? Mas não é média de público. Lógico que é. Você sabe que quando a torcida, quando o time tá bem, os caras vão mesmo. Isso é bobagem. Domênico, você tá de brincadeira. A média de público você não pode brigar com ela. O Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians, ele durante muito tempo. E depois? Ele permaneceu lá em cima. Depois ele caiu e mesmo assim continuou brigando. Mas não ficou em primeiro. Não ficou em primeiro. Mesmo assim, porque o time caiu de produção. Domênico Gato. Mas a questão não é essa. Pega a média de público dos últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro. A torcida do Corinthians, mesmo nos anos que o Corinthians não foi campeão, a torcida esteve presente. O Corinthians ele nunca deixou de ser o terceiro ou quarto time dentro de um campeonato, mesmo quando o Corinthians não era... O terceiro ou quarto time é obrigação, né, filho? Não é. Que vocês têm a maior torcida? Tem que ter terceiro ou quarto, então é obrigação ter. Faz o seguinte... Pega então, seu Domênico Gato, campanha do Flamengo. Pega a média de público do Flamengo nos últimos 10 anos. Vê a colocação que o Flamengo esteve. Aí falar, aleatoriamente, não tem. Eu te trago os dados. Também quantas vezes na arena foram menos de 20 mil pessoas. Então tem aquele pois público fiel. Pois é, o 10º jogo consecutivo com mais... É o 10º jogo consecutivo que o Corinthians tem mais de 30 mil dentro de casa. Há de se convir que tem vários fatores. A torcida do Corinthians é muito grande, tem um estádio novo e o time tá bem. Isso é óbvio, proporciona. Mas desde a época do Pacaembu também era assim, Sombra. Tudo bem, mano. Mas ninguém diz que a torcida do Corinthians não é uma torcida que comparece. Agora eu te pergunto, né? Como é que tá falando? No ano que caiu, teve 10 jogos com mais de 30 mil torcedores no Pacaembu, por acaso? Não teve. Teve jogo até com 8 mil, 9 mil pessoas, você sabe disso, né? Agora, é obrigação do corintiano mesmo, que diz que é fiel, etc., todo ano, no mínimo, ser segundo lugar em média de público. É obrigação. Não acho que é obrigação. Então, você comemorar isso não é mais que obrigação. E outra, então, Sombra. Peraí, qual que é a média do ano passado do Corinthians, mano? O ano passado, o Corinthians ele teve aí uma média de 28.764. O Palmeiras teve 31.284. Não. O Palmeiras ele teve a média de 31.284. Tá aqui, média a do média do ano. Público do Palmeiras que eu tenho aqui, tá errado. O campeonato brasileiro eu tô pegando aqui, é 32.471. Não, é maior. Corinthians com 28.764. Oh, mano, ué, mas é natural. A torcida do Palmeiras aí só vai na boa. O Palmeiras tá por quê? Na boa. Na boa. Mas peraí, vai na boa do Corinthians, tá louco? Torcida modinha. Que modinha é tua, que, mano, para. A Leila Pereira que exumou vocês. Ih, mané, Leila Pereira. Mortos, aí mano, escutos, mas é verdade. Vocês no final do ano não conseguiam pôr Pereira ninguém. Quando o Corinthians começou a cair de produção, Sombra, é vocês lembram aqui? É. Aí a gente mesmo a começou Pereira a falar, é modinha, vocês. Essa é a verdade. É, não vem falar agora que tá na boa não, filho. O ano passado aí, e no começo, não, vocês não estavam indo, achando que o time tava na porcaria. Essa é a verdade. É isso aí. Não vem cantar então, de galo aqui não, filho. Então, tá falando bobagem. Não tô não. Pega aí as manchetes do começo do ano que o senhor batem aí. Você vai ver o que o senhor falava aqui. Pega aí. Pega o começo do ano. Os únicos jogos... Os únicos jogos do Corinthians que o Corinthians não colocou gente com uma capacidade total na arena foram jogos que o Corinthians fez à tarde, se eu não me engano, com o Red Bull numa quinta-feira, porque o corintiano trabalha diferente de alguns torcedores que tem por aí. E aí não houve capacidade total. Alguns jogos que caíram às 7 da noite também não houve capacidade total. Mas pega a média de público do Corinthians e Campeonato Paulista também. Ô, Derli! Tô aqui com ó, Campeonato Paulista. Vai. Vamos lá, ranking. Campeonato Paulista de 2017, Sombra. Agora. Tá? Tá. Média de torcedores pagantes de todos, 9.768 torcedores. São Paulo. Média de pagantes, 33.246. Palmeiras, 28.244. Corinthians, 27.569. Nossa, chupa agora. Quem faz? Santos, 11.131. Que deitada. Porra, e agora? Ponte, 7.700 e pouco. Tá aqui a sequência, filho. Vocês estão em terceiro lugar. Acho que eu tô falando do grego. É. Acho que eu tô falando do Grêmio. Vocês, tá o Domênico tá Gato, vão só na boa. A torcida do Corinthians, você não tá percebendo. Você falou de Paulista? Ó, mas peraí. Mil por jogo. E qual foi a boa do São Paulo no Paulista? É. Qual que é a boa? São Paulo Lucas fez uma praga danada. Lucas Prato, apresentação. Apresentação do Rogério Ceni. Vem, hein? São Paulo fez 18 partidas, apresentou o Lucas Prato 18 vezes, vai. Ah, fica feio até, mano. Mas é a verdade. Fica feio. Vocês põem aí, vocês põem 60 mil no time, jogo, o time que teve ingresso. Ó, e ainda e te o falo. Outro tem mil pagantes. Que é o ranking dos jogos, vai. O que teve o maior público no Paulista foi o São Paulo 1, Corinthians 1. Tá? Que foi dia 26/3/2017. 51.869 pessoas. Ah, no Morumbi, né? Segundo colocado. Acabei só isso. Sem torcida visitante, 2. 50.952. Corinthians em terceiro prova, lugar. Só vão na boa. Quiseram ver terceiro o terceiro lugar. Corinthians 1, Ponte Preta 1. 46.017. Foi a final. Continuando aqui, terceiro lugar. Quarto lugar. São Paulo 0, Corinthians 2. 45.366. Sem torcida visitante também. Chupa, mano. Nossa, vamos lá. Deitado. São Paulo 2, Mirassol 2. Ah, é? 43 mil e pouco. São Paulo tá indo, ó, primeiro, segundo. Eu acho que eu tô falando do grego novamente. Quando você pega um estádio que geograficamente tem mais espaço, é natural que num jogo grande, principalmente porque o Corinthians estava envolvido aí também, e os caras queriam ver o campeão. E eu sou legal, eu vou fazer assim, eu vou mandar pro nosso grupo. Boa, o link. Boa, eu sou um cara bacana. É muito legal. Não, vou mandar no link pra você ver, mano. Porque eu sou um cara bacana. Eu não só falo, eu provo os dados. Eu trago dados aqui. Vou mandar, no nosso grupo. Tá no nosso grupo, Sombra. Pode abrir aí que tá no nosso grupo. Domênico. Pode abrir. E hoje parece que vai ter 30 milhões de corintianos assistindo pela TV também. Nossa, corintiano hoje vai estar assistindo agora. Gente, o Derlis disse que precisa desligar. Desler. Nossa. É Derlis. Eles não deixaram o cara falar. Você não deixou. É Derlis. Ô, Sombra. Não, eu não. Você tava gritando aí com o seu... Ai, porque eu coloquei 60 mil. Você ficou meia hora falando aí dessa torcida aí do puleiro. Aí. Inferno. O puleiro tá na tua casa, inclusive. Juiz! Eu tenho lá umas galinhas de coleção lá, tem. Então, pois é. Tem tá lá, tá tudo lá. Tem lá. Inclusive, quando você chega lá, você fica todo em festa. Mas o negócio é o seguinte, o Desler, apesar aí do... É Derlis. Né? Isso, seu nome? Derlis. Hoje o Corinthians não joga, pra desespero do futebol. E não tem jogos aí que vão passar hoje interessantes na televisão. Então o negócio aí é a gente assistir, sei lá. Sofá, nego. Na pô, na novela aí. O que você vai assistir hoje na TV, ô Derlis? Vai secar mais. Acho que eu vou colocar o DVD do Senhor dos Anéis. É. Ah, tá louco pra perder o anel, hein, velho. Palmeiras Santos ali. Vai ver o Palmeiras. Hoje eu vou assistir, sabe o que, velho? O DVD, a final de 2012, Corinthians e Boca, mano. E depois eu vou assistir Corinthians e Chelsea, final do Mundial. Para, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Passou ontem, né? A Fox 2 passou, fez a transmissão completa do jogo, né? Corinthians e Boca Juniors. É, o Mano e o Ben já assistiu. É. Imagina, deu mais audiência que o Jornal Nacional ontem. Deu, aham. O Corinthians da audiência, velhão. Ô, Sombra. Fala. Oi. É, eu tinha feito uma música pro senhor Alexandre Oliveira. Não. Ah. Então canta, não tem nenhum palavrão, não tem nada, prego aí. Sossegado. Mas você fez... Então não canta, velho. É homenagem. Mas peraí, quer... peraí, você fez uma música, peraí. Não, mas peraí, ô Dessler. Derlis! Pô, desce daí. Pô, mas meu Derlis. Deus do céu, engoliu Mota. Ô Derlis, o negócio é o seguinte... Não, só passa calhão lá. Engoliu Mota. Mas ô Derlis, o negócio é o seguinte... Acertou. Você vai fazer uma música pro Alê. Se não tem ofensa, palavrão e algo que o jogue lá embaixo, não canta, né, velho? Que isso! Falou de uma reação. Viu a como você fazer uma adaptação pessoa? Agora, que ataque a reputação dele. Eu vou te dar uma chance pra você pedir perdão. Nada que Não foi de coração, mas não foi de coração. Mas você quer cantar a música, é isso? É, então, que eu ia gravar aquele vídeo lá pra concorrer a estranhos. Ficou muito grande, eu acabei nem gravando. Pô, mas ficou grande pra lá e vai ficar grande pra cá também. E aí? Não, é rapidinho. Então vamos lá. No ar pode. Então vamos lá. No ar pode, vai lá. Vamos lá, um, tá dois, bom, três, tá. Valendo! Ô, Oliveira, eu ontem tive um sonho. Sonhava que o Romero marcava mais um gol, era tão bom. Ia pedalando contra os porcos, deixando o Dodô louco, ganhando mais um título, era tão bom. O que eu faço se eu mito esse Romero? É atacante e também zagueiro. Ele não cansa nem por um segundo. E na volância é o melhor do mundo. Era bom Angel te ver marcando. Ah, que domínio lindo. E ter você, gênio pra vida inteira. E chupa aí, Ale Oliveira. Vem me dar. Meu Deus. Campeão é você. E a música não acaba agora. Meu Deus. Ele cai um raio agora e sai tudo do ar. Jesus. Gente do céu. Boa, olha, me deu saudade do Mota, agora e do RG. Foi classificado! Ô, Derlis, mandou muito bem, mano. Parabéns. Abacaxi, porra. O cara fez a base no Faroeste e acabou. Ô, Derlis, mandou muito bem. Não vai na onda desse Zante, não. Bem, eu acho que você deveria aí investir na carreira de cantor, mano. Não, nossa. Isso eu não faço, não, pô. Por favor, hein? É, também não é pra tanto assim. Foi bom, sim. Ô, Derlis, quer mandar um chupa pra alguém, Derlis? Oi? Quer mandar um chupa pra alguém? Alexandre Oliveira, né? Pô, falei que você foi bem. Chupa. Mas chupa. Mas é carinhoso, é carinhoso. É um chupa é carinhoso. É. O Dodô que sabe como que é, né? Olha o respeito aí. Valeu, Derlis. Um abraço, cara. Só fazer um merchan. Então terminar. Vamos lá. Vai. É mais rápido que a música. Vamos lá. Tá bom. Só o McDonald's. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. E da 99? Da 99? Gol de 99 Corp. Boa. Esses são os dois merchans de hoje, tá bom? Beleza, maravilha. Beleza. Ganhou o kit da 99 e também o par de vouchers da Mac. Oferta McDonald's, cara. Um abraço. Valeu, até mais, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. E olha só, pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos. E pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corra lá no site semparar.com.br/ pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97, que também tem o oferecimento de Fricô, narigudo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. Tenho! E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Chefe, tem gol? Ah, tem gol. Ai, tomamos uma. Mas quanto, qual a situação do jogo? Você tá acompanhando? Começou 7 agora. 7 minutos, né? Acabou de começar. Eu liguei o aplicativo aqui. Saiu o gol do Atlético. Gol. É lá em Atlético? Lá em Atlético do Paraná. Vila Capanema. Vila Capanema. Então, Vila Capanema, nem então no estado está, hein? Cara, então é lá em Paraná Clube o jogo. Sim. Lá tá cruzou, tendo vôlei lá, não. O cara do Atlético furou, sobrou pro Nicão na meia-lua, ele mandou no contrapé do Vanderlei, não teve muito o que fazer, não. Mas isso, ixi, é bom pra vocês ir se acostumando pra domingo já, viu, chefe? Nossa! Ah, vai tomar uma lavada lá. Tá maciando? Tá maciando? Ah, já é, tô preparando a carne. Na segunda a gente se fala, então. Tá certo. O Santos tá provando que não tem camisa, hein? Ah, não, não tem. Só ganhamos 3, né, mano? Fica na sua aí. Nossa! A primeira... Peraí. Dá uma segurada aí, cara. Não. O cara quer falar de 62, 63. 62, 63, nem teu avô viu. Tá de brincadeira. A única Libertadores que o Santos ganhou foi em 2011. E a única Libertadores que o Corinthians ganhou que também valeu, inclusive muito mais que a do Santos, porque o Corinthians ganhou invicto, foi em 2012. A primeira Libertadores que você viu colorida foi em 2011. As Benito, outras que o Corinthians ganhou não valeu, então? Não. Ah, tá bom. Então tá bom. Olha aqui, tem resumo das manchetes 2012. Do Estádio 97. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras! E agora vamos falar do Palmeiras. Joga daqui a pouco, às 21h35, contra o Barcelona. Estamos esperando o jogo da Libertadores. Desfarque de última hora. Guerra não vai pro jogo. Teve um problema com o seu filho, então não vai pra partida. Boa sorte, Guerra. É isso aí. Palmeiras daqui a pouco na Libertadores. Scream for me, Corinthians! Timão agora tenta renovação com Fagner e Balbuena depois do papo. É, vai ter, porque senão a janelinha tá aí. Depois perde o título. Aí vai falar que o Carilho é ruim. Santos, let's go! É isso aí, é o jogo. Sabe onde é? Ah, mas o Durival não saiu? Ah, é Durival Brito aqui. 19h15. Se pá, começou. O Santos vem com o seguinte time ao campo hoje. Vanderlei! Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, que não sabe se fica ou vai. Bruno Henrique, Copete, Kaique. Are you ready, São Paulo? É, Lecão lá, ó, tirou o corpo fora. Falou que tudo que tinha que ser feito, foi feito. Agora o pintado assume. Os caras estão precisando tomar uma pintada lá mesmo pra ver se joga a bola, hein? Quem pode perder vaga aí na equipe titular é o Cueva, hein? Tá com uma pancinha. É nóis. Final de semana é o Santos na Vila. Cadê o Dorival? Chegou? Chegou, trouxa. É, chegou. Trouxa não. Seu Bento, seu coitado. Trouxa. Diga, narigudo. Eu tinha falado semana passada e começou a pipocar. O Galatasaray queria levar o Cueva queria ir embora. São Paulo não quis vender. Hoje tá começando a pipocar aí. É, tá pipocando aí. Não, mas peraí, não quis vender. Quer dizer o quê? Que tá sendo vendido, é isso? Não, ele queria ter ido embora. E agora? Ele queria ter ido embora. Tá, mas e agora? Coincidentemente ou não, pode ver. Ele vinha jogando, parou de jogar. Olha, tá rolando aí, eu não sei, isso não é uma coisa oficial, que eu saiba não é oficial, mas tá rolando aí nas mídias sociais um papo de que o Cueva não deve jogar no domingo. É. Que a direção do São Paulo teria pedido pro Cueva não ser escalado no domingo. Não, mas é pra vender pra fora. Fez o set? Agora, eu espero que, se vendido o Cueva, a direção do São Paulo vá atrás de mais um meia, porque a direção do São Paulo tá parece ninguém, que... ninguém, né? Tem... Ah, já trouxe contra. O Jonathan Gomes. Você não pode ter um só, mano. O time que vive de um meia não tem nenhum. Quem tem um, não tem nenhum. Não é. E assim. Quem tem dois, tem um. Exatamente, bicho. Machuca um e aí? É. Não é não? Tem que trazer mais jogador aí pra meia. Você nem sabe se o Gomes vai ter adaptação, né? E também não sabe nem que pito vai tocar o Gomes, não é não? De repente não vai, né? Então a gente pode dizer que o Cueva tá cavando essa situação? O Cueva tá... Cueva tá cavando a cova. E falando também de Santos, tá 1-0 pro Atlético Paranaense. Ah, legal, isso? Obrigado. Acabou o sorriso do Benedetti agora. A gente vai dar uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de game. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí. O único game que tem o Brasileirão completo e o UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível a partir de R$99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras lá no estádio dele, com o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho. Falar em MSN, o Messi renovou 2021, quatro, né? 4 anos, né? E além de tudo isso, um controle de jogo e um realismo animal no PES 2017. PES 2017... está a partir de R$99,90 nas melhores lojas, preço melhor do que comprar nos Estados Unidos. Bom demais! Não perca tempo, vai buscar o seu agora! Temos cornetadas? Ah! Corneteiros! No Estádio 95! Fala galera do estádio, aí pra banda São Paulina aí da bancada de vocês. Façam um favor pra nós cruzeirenses. Faça um favor, por favor, levem o Mano Menezes para ser treinador de vocês. Grande abraço, Agora já era, já temos aí o Dorival Júnior. Salve galera da Estádio 97. Queria registrar minha crítica aqui ao senhor Ale Oliveira. Dizer que ele está muito equivocado ao dizer que o Romero é o melhor jogador do Corinthians sem a bola. Na verdade, o melhor jogador do Corinthians sem a bola é o árbitro. Daniel sensacional! Se você tivesse mais preocupado com a sua vida, teu pai não ia dar vexame na mesa de bilhar como ele tá dançando pelado agora. Era teu pai no bar. Juiz. Ô, Benja. O Zé Fontinha me escreveu aqui dizendo, ó, que o Cueva quer mesmo sair. Isso aí é uma coisa que já vinha brotando, né? E tá atrás de um monte de empresário pedindo pra arrumar proposta pra levar ele no São Paulo. Isso prova mais uma vez que eu tinha razão e o Mota, que ficou falando que eu inventava notícias, tá aí. Olha a cara do Mota, velho. Não, aliás, olha, o Mota ficou até envergonhado. Eu falei pra ele segunda-feira, o treinador do São Paulo, Dorival Júnior, falou que era mentira. Nossa, ele tá indo embora. Eu falei aqui semana passada que o Galatasaray queria levar o Cueva, ele queria ir embora, o São Paulo não quis, ele ficou chateado. Ele foi embora, mentira, então. Beija. Acabou de sair do estúdio. O Mota foi embora? Tá chorando. O Mota, foi Mota, é um favor que ele faz pra todo mundo. Volta, Mota. Tá chorando. Ô, Mota. Jota. Caramba, o Mota tá indo embora, velho. Sorte de todo mundo. É. Sorte dos ouvintes. Sorte de vocês aí. Sorte minha e do mano aqui. Sorte pro povo. Brincadeira, o Motinha é tão gente boa. O Motinha tá fazendo um gesto muito bacana, né? Ele tá. Mas olha lá. O juiz, que é isso? Ah, sério, ele adotou um cachorrinho. Ah, tá. Um cachorro que foi abandonado na Rádio Leste, ele adotou. Muito legal. Parabéns aí, o Mota. Vai ser bom. Mas o cachorro tá pedindo pra voltar pra lá, viu? O cachorro tá pedindo asilo político. Parece que o cachorro prefere a Rádio Leste, parece. O cachorro falou: me deixa lá, eu prefiro ficar na rua. O cachorro até cantou música do Rapa pra ele, falou: me deixa, e hoje eu tô de bobeira. Já espero que o Mota tenha parado com essa brincadeira de zoofilia. E o cachorro não, não é também. Podia... A gente podia fazer uma campanha, né? Vocês estão loucos. Só pode ser isso. Ai, a gente podia fazer a campanha, adote um Mota. Putz, mas você já imaginou a cena, quem, cara? Mas quem que ia adotar? O Mota passando aquela ração mole no bumbum, assim. Puta, que coisa ridícula. Ração mole no bumbum. Mano, não, mano. Vai ser bizonho. Ai, meu Deus do céu. Imagina o cachorrinho dando banho no Mota. Nossa senhora. Banho de gato. Ai. Chefe, como tá o jogo do Santos? Santos tá bem? Tá mal? Como que tá? Opa, hino do Santos. Tá mal. Tá levando ferro. Não pegou na criança ainda. Ainda tá administrando a partida, por enquanto. Administrando a derrota, quer dizer. O jogo é onde? Na GV. Agora saiu num contra-ataque perigosíssimo com o Lucas Lima. Tá no meio de campo a bola. Nossa. Vamos lá, mais cornetadas no estádio. Fala, galera do estádio. Se sou eu, traria Jair Ventura pra comandar o tricolor. Se com aquele timinho ele tá fazendo um milagre, fazendo os caras jogar, imagina com o elenco do São Paulo. O que os amigos da mesa acham? Acho péssima a ideia. O São Paulo precisa de nego agora mais consolidado, com mais background. E outra sombra, não vamos esquecer também que a gente pegou o Ricardo Gomes lá do Botafogo aquela vez também, não deu em nada, hein? Não, pro Botafogo deu, o time cresceu pra caramba. Ajudou bem, né? O Botafogo, ó, furacão. Estádio 97 trazendo mais cornetadas. Boa noite, pessoal. Sombra e Mota, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês. Resposta atravessadinha, nem nervoso comigo, mas não houve nenhum tipo de manifestação em relação ao preço de R$200 dos ingressos lá para visitante lá no estádio do Flamengo, como teve com o Audax aqui, que foi metade desse valor. E aí, a revolta é seletiva? Como é que é o negócio? É só com o Vampeta ou é com todo mundo essa revolta? Nossa. Um abraço, pessoal. Até o João. Cadê a deitada agora, hein, Dudu? Opa! Primeiro, assim, eu compreendo que o ouvinte ele não tem tempo para ficar ouvindo todos os programas aqui. Eu salientei aqui no programa na semana passada. Tem gravado. Se quiser, a gente manda uma gravação em pendrive para você. Embora eu não sei se você saiba o que é um pendrive. Nossa. Ah, não! Aí você não pode ser assim. Obrigado, velho. Nossa, mas você tá sendo não. Mas a gente pode mandar em outro tipo de arquivo, fita cassete. Não. Um DAT para ele, ele manda também. Eu não sei nada do que vocês estão falando. Vocês estão malucos. Exatamente. E não vamos confundir. Bom, é que eu também não sei se ele tem GPS ou o Mapa Mundi também serve. Nossa. Pega uma folha de papel vegetal. De repente, aquele mapa da cidade de São Paulo que vende no farol. Não precisa também ser assim. Pra você ver que Osasco. Ah, Osasco faz parte da Grande São Paulo e Rio de Janeiro não. Foi duro com o ouvinte. Foi desumilde. Não pode. Outra. A porra do Algar. Chega. A porra do time do Algar que caiu. Não tem nem torcida. E o maior prejudicado lá foi o próprio torcedor do Flamengo. Se uniu às organizadas do São Paulo e a embaixada do São Paulo no Rio de Janeiro. Verdade. Porque a torcida do São Paulo estava sendo prejudicada e muito mais ainda do Flamengo, que também estava tendo que pagar essa fortuna. Mas eu não vou gastar um pendrive com gente que não merece. Nossa! Ah, vou gastar 30 conto agora com o Zé Mané. Coitado do ouvinte, porra! Vou gastar 30 conto com o Zé Mané agora aí. Ah, gente, não é possível. Coitado, cara aí. Deixa o ouvinte dar uma jorrada em você, pô. Ah, mas não teve capacidade. Estádio 97. Baixou o nível. Hã? Eu dei um banho de informações no Mané. Horas bola. Você pegou pesado com o cara, coitado do ouvinte. Ah, então vai na casa dele e põe ele no colo, viu, mano? Você tá com dó? Faz nana nenê pra ele lá, você, rapaz. Brincadeira. Você sendo ignorante. Vai lá oferecer sua bumbum Nieri pro ouvinte. Ignorante já foi embora que o Mota saiu do programa. Foi embora mesmo? Foi sério? Pra pegar o cachorrinho. Por quê? Foi embora. O Benji acabou com ele. Acabou mesmo. Ele falou que você ficou chateado com você, Beijo. Dodô, você tava aí. Eu falei segunda-feira. O treinador do São Paulo é Dorival Júnior. Você falou. Mentira. Mentira. Tá inventando história. É mentira. Semana passada eu falei, olha, o Cueva quer ir embora, o Galatasaray que não. Ele é amiguinho. Porque é um disco, sabe? É. Se eu falar assim, olha, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, ele vai falar, é amiguinho. Qualquer coisa que você fala, é um lixo, gente. Não fala assim do Mota. Tá bom, é um trapo. Mentira. Mas o Mota, você sabe, né? Bem doutrinado, né? Vamos lá. 3284. Pessoal? 3284-7097. Vamos ao 20 no oferecimento de HDI Seguros. é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também do Banco 24 Horas, você não paga nada mais para usar. E tem sempre um pertinho de você. Toca, Asdrubal! Agora. Ah! E leva o Benjamin no cano! Sente, pedala, mano! Sente, pedala, mano! Ah. Você é um chupador de cano! Ai! Que isso? Pô, vocês estão denegrindo o mano aí? Caiu o vídeo aí! Caiu! Mano, porra, caiu. Sacanagem! Alô? Alô? Oi. Oi, quem boa fala? Noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Ah, entendi. Ah. Nossa. O cara foi abduzido. Peraí que eu vou tirar do vivo agora. Ah. Dodô, opa. Boa noite, rainha. Hit. Como vai? Hit, sensacional essa música. Né? Caramba, posso falar com vocês de novo. Opa, cara. Opa, de novo, é. Qual o teu nome aí, meu velho? Tiago Jacó Fialdini. Tiago com TH ou sem o H? TH. Tiago. Tiago o quê? Tiago do quê? Jacob, ah. Jacó, né? Jacob, Jacó. E quantos anos você tem? Qual é o seu nome? Jacob, Jacó. Jacob, Jacó, é isso? Jacó. Não, é Tiago Jacó Fialdini. Ah, Jacó Fialdini. E o 33? 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? E, nossa, e que legal. Qual que é a... O que, que é legal aí, ô trouxa? Hein? Ai, legal o quê, ô trouxa? O cara tá te zoando, hein, Dodô? Então, já legal o quê, ô? Tô perguntando. Já... Legal o quê, ô trouxa? Ele já fez um chorar, hein? Ele não tá ouvindo. É uma tô merda. Ouvindo sim, só tô ignorando. Ah, que feio! Você vai me ignorar isso? De jeito nenhum, Dodôzinho. Ah, vai nós, tamo junto. Você é o cara, Dodôzinho. Qual que é o bairro aí, irmão? É bairro, vamos ver se o Dom Benjamin vai voltar. Tá lá, tá ouvindo, vai. Jardim Taquaral. Ah. Ah. Ai, meu, ai, ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Eu, nesse exato momento, estou numa emoção que não cabe em mim. É mesmo, é? Por quê? Porque... Nunca ligou? Nunca ligou, não? Não, já liguei. O que foi, Katsu? Tá chorando, o que foi? É um negócio que me emociona demais, velho. Não, mas o que aconteceu no Jardim Taquaral? Você perdeu R$10. Ah, você tá chorando desse jeito? Eu me lembro, eu fazia a compra no Extra que tem aí, rapaz, no Jardim Taquaral. E? Tá chorando. O que aconteceu? Ali perto de Interlagos, vai. Tá sabendo, hein? Calma, Benjamin, era só R$10, Benjamin. Mais um chorando. Ah, nossa! Fungou! Ô, juiz, fungou! Isso abriu o túnel do metrô. Porra, você tá louco? Oh. Abriu o túnel do metrô e ninguém ganhou dinheiro, né? É. Isso é verdade não. Também. Os caras abrem túnel do metrô, fecha túnel do metrô, não tem um metrô e todo mundo fica rico. Mas, ô, Thiago. Lugar de ladrão. Acertou? Ele acertou? É. É isso aí mesmo, cara. Ah, então tá bom. Você ficou quieto, você não falou nada? Ah, é isso aí. O cara sabe, né? Fazer o quê? É nóis, velho. É nóis. Então tá bom. E o time? Soberano. Aí, mais um aí, ó. Mais um. Ô, Motinha, fala com o cara aí. Cadê o Mota? O Mota foi embora aí, que eu tava ouvindo. Mancada. O Motinha agora tá com iscas no bumbum. Não é, o Mota tá numa... O Motinha tá numa reunião lá, o pessoal da diretoria chamou ele. É. Ih, será? E aí, Tiagão, gostou do Dorival aí? Nova contratação do técnico de São Paulo. Cara, é... Bom, primeiramente aí, seja muito bem-vindo. Ô, valeu, Tiagão. Mais um São Paulino aí pra complementar aí bancada. A equipe toda aí, a ô, bancada. Ô, tamo junto. Ó, só uma informação aí, pera aí. Solta a vinheta, Sombra. Tem gol? Golaço! Que isso? Você ficou todo louco aí. Golaço! De quem? Gol de quem? Do Santos. Adivinha. Não, de quem? O cara tá pulando que nem ainda louco. Ainda não vi. Como ainda nossa. Não viu? Não vi quem você fez, você traz meu. A informação em acho que foi o 17. Quem é o 17? Kaique? Nossa, vocês parecem o Mota. Meu Deus. É um filho, gente. Tá atacando o Mota. Acho da que mesa, é o 17. Você acha que é o 17, foi o Kaique. Oh, Nunca critiquei, Kaique. E o gol fora, é importante. Golaço. Né? É. Belo contra-ataque. Golaço. Quem mesmo. Fez o gol aí, eu nem vi. Caicão da massa. Quem meteu a bola foi o Caicão. Caicão da massa. Lucas Lima meteu a bola? Meteu. Assistência do Lucão. Aproveita hoje aí, porque no domingo vocês vão ver o que é bom pra tosse. Você vai ver também. E aí, Tiagão, o que você achou do Dorival Júnior aí? O Domênico tá desesperado. Cara, Marcão, vou te falar, cara, que acho que pelo vocês. Pelo que São Paulo vem passando aí, pela situação toda vivida nos últimos dias aí, para nós tricolores. Eu acho que foi uma escolha inteligente pelo que tem aí de disponível hoje no mercado. Falando para hoje. Aí, né? O que tem para hoje. Um cara que tem um histórico bacana pelos clubes que passou. Parece ser um cara muito sério, um cara pé no chão. Acho que os santistas aí podem falar bem disso. Já teve o histórico de conseguir tirar o Palmeiras de uma situação desconfortável, de tirar o Santos também de uma situação desconfortável. E eu acho que é essa a ideia, né, Marcão? Assim. A ideia é tirar o São Paulo dessa situação que realmente não está nos agradando, né? Mesmo porque, Thiagão, analisando a tabela do Campeonato Brasileiro, nós estamos a 5 pontos da zona da Libertadores. Então, eu acho que em 3 rodadas aí o São Paulo já vai estar brigando pelo G6 ali. São Paulino não gosta de zona, então vocês vão permanecer longe. Esperamos que sim, que chegue aí. Pelo menos não estou muito convicto que consiga grandes resultados, mas acho que é factível sim, com o Dorival ajeitando a casa, a gente chegar ali numa posição de sexto lugar, quinto lugar, talvez, quem sabe. Mas vamos ver. Você concorda? Acho que dá para recuperar, sim. Acho que é viável, não é nada impossível. Você concorda com a minha opinião aí, que com o elenco que o São Paulo tem que brigar por coisas maiores aí no campeonato? Porque... Eu acho que é possível, sim, Marcão. Com o elenco que o São Paulo tem, acho que dá para brigar. Apesar dessa situação do Cueva, queria até que vocês esclarecessem um pouco melhor para mim, que eu tava... o trabalho até agora, então não acompanhei muito, venho acompanhando, eu sei que ele não está satisfeito com o São Paulo e pelas propostas que ele teve, mas acho que vocês podem me atualizar até melhor dessa situação aí. Olha, o Benja já tinha falado aí, né, da situação de proposta do Cueva, que ele queria ir. E eu tive informação também que tem lideranças do elenco que, bicho, não vão muito com a lata do cara, que já chegaram junto na direção e falaram assim, meu, esse baixinho aí não dá não. O cara é mala, né, Sombra? É. Esse cara aí não dá, não. Ele não vai ganhar o funcionário do mês nenhum mês, né? Mas não vai. Não vai. Não vai. Infelizmente, gostaria que... É bom jogador. Tem futebol pra jogar, mas infelizmente... Não... Concordo. É um jogador promissor, só que se não tá adequado ao elenco, não tem que ficar, porque, afinal, o esporte, o futebol, ele é um coletivo, né? E se tem alguém destoando ali no meio da situação, esse cara não tem que ficar mesmo e tem que seguir o rumo dele, ser feliz em outro lugar. Mas precisa já pensar num outro meio aí, cara. É. Esse Jonathan Gomes que veio aí, embora tenha sido eleito lá melhor do Campeonato Colombiano... É bom. Não, mas a gente não sabe de fato. Adaptação também, o cara vai ter que... Precisar. Então, tem essa situação. E dinheiro parece que vai ter, né? Dinheiro tem, né? Ah, tomara que sim, né? Porque os dinheiros do São Paulo ultimamente têm sumido, a gente não sabe mais. O Aidara, não sei o que aconteceu lá depois que saiu, sumiu com uma grana de São Paulo, ninguém fala mais nada disso. Não, isso não aconteceu. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Não tem informação nenhuma, é só uma informação. Né? Machismo. Não tem informação, mas é uma informação? Não, pera. As bolas, decida. Motor agora, hein? Você apareceu motinho agora, hein? Pera aí. Ô, Benjamota. Pera, que tá picotando tudo aqui, vocês falam picotando. Junto, eu tô me embaralhando. Olha aqui, um jogador que o Dorival Júnior adora, inclusive tinha pedido pro Santos Lucão. Nesse ano, Neymar. E que não rolou, não queria voltar, é o Ganso. É, eu pensei nisso aí. Dorival Júnior adora Paulo Henrique Ganso. É, eu vou te dizer. No São Paulo ele foi. Se falasse assim, quer o Ganso de volta? Por favor, fácil. Pra ontem. Por favor. Fácil. Por favor, tudo bem, já teve os seus melhores momentos, etc e tal. Mas, gente. Eu não tô falando que ele vem, tá? Porque claro. Quando o Santos sondou, ele tinha pedido a volta ao Santos, o Dorival queria ele, o Ganso não quis voltar pro futebol brasileiro. Agora, eu não sei como tá a situação dele lá agora. Ele tava mais esperançoso que ia jogar, porque o São Paulo ele foi embora. Agora, não sei como tá lá. Eu sei que ele não queria voltar, mas tô só falando. Dorival Júnior adora Paulo Henrique Ganso. Bom, eu acho que o São Paulo tem dinheiro para poder trazer. Principalmente se vender o Cueva. Se vender o Cueva, acredito que vai vender por muito mais que comprou, que se eu não me engano foi 2 milhões e meio de dólares. Foi. É, se vender por 5 milhões já teve um lucro de 100%. Mas, Sombra, existe alguma proposta declarada pelo Cuervo, alguma coisa que realmente... Segundo o Ben, já existiu do Galatasaray. Teve sim, na mesma época que veio a proposta por... Maicon, zagueiro. Quando teve a proposta do Maicon, teve também... O Galatasaray queria levar o Cueva. Certo. Ah, então se for um bom dinheiro e valer a pena o que foi investido... Mas é um bom dinheiro, não é? Ah, mas, puta, tomara que aconteça, então. Vamos torcer aí para que se for isso da vontade dele, do clube aí, que seja feito e que venha um cara bom aí para suprir a ausência dele. Boa. Com certeza, tomara. Agora, o São Paulo tá precisando de zagueiro ainda, eu acho, também, viu? Mas, olha, zagueiro, técnico, meio, atacante. Não, técnico já tem, né? Nossa, tá deitando, hein? O atacante, aí que tá, meu. Atacante, tem o Prato, cara. O Gilberto. Só, né? Não, o Marcinho vem jogando muito bem também, tipo... Não, problema deu uma caída, né? O Marcinho tá de lateral, né, velho? Ah, mas o cara, ele é atacante. Gabigol jogou muito com o Dorival no Santos. Jogou mesmo. O Gilberto parece que tinha dado uma tretada com o Ceni também, né? Eu fiquei sabendo ontem que o Gilberto tava meio que pensando em, tipo, quero ir embora. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, embora só possa sair em janeiro. Agora, precisa ver como que fica as coisas. De repente o Dorival chega lá e fala, não, Gilbão... Dá moral, né? Dá uma moral. Gibagou. O Prato não tem como sair do time, é óbvio. Agora, contra a zaga, chegou o Arboleda, que a gente não sabe o que pode ser. E estão falando do Aderlan. O Aderlan, que eu também não sei o que joga. Ou seja, atrás de zagueiro eles estão, né? O Santos também tá na briga desse Aderlan. Recebi a notícia outro dia que o Santos também tá brigando por esse Aderlan. Nunca ouvi falar, não sei nem quem é. Ô, Thiago, abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado, vocês são muito, muito 10. Gosto bastante de todos. Todos são sensacionais. Que nem eu falei, o Alê acrescentou bastante aí também. É um cara muito 10. O Marcão... Valeu, Thiagão. E desejo tudo de bom aí pra vocês e vamos torcer pro nosso tricolor melhorar e evoluir, que é o que a gente espera aí. Né? Falar em Marcão, tem gente que fala assim, tem três São Paulinos na mesa, etc. O Marcão tá aqui na mesa porque ele agrega como ser humano. Sim. Ele agrega pelo que ele fala. Não é só porque é São Paulino, você entendeu? Eu não tô preocupado que você tem três ou dois São Paulinos. Nós temos um palmeirense na mesa que vale por 10. Então verdade, tem essa história, entendeu? Então, eu concordo, porque tricampeão mundial tem que ter três, né, cara? E ele é o componente swinger, né? Porque aquele swinger? É bom de grupo. É boa, boa, senhora. Boa, Oliveira. Boa. É isso aí. Mas valeu por tudo aí, viu? Obrigado por atender aí, por nos receber tão bem sempre quando ligamos aí. Valeu, cara. Um abraço. Um grande abraço aí. Boa noite a todos. Valeu. Gente, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você pode ir para a Rússia. A Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. São várias opções de roteiros que eles prepararam para você que está interessado a ir para a Rússia no ano que vem acompanhar o Brasil na Copa. Você quer ir assistir só a primeira fase? A Estela Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? Estela Barros também tem essa opção. Já sei, você quer assistir a Copa inteira? É lógico que a Estela Barros vai te atender. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Guias brasileiros e guias russos, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar em até 11 vezes. 11 vezes. Então, dá para se planejar, dá para você diluir isso aí por quase um ano, né? Então, olha, ligue hoje mesmo. Ou amanhã, olha, porque agora vai dar 8 horas da noite e os atendentes, lógico, não vão estar lá para te atender. Mas você logo amanhã de manhã, liga no 2166-2250. E se der ocupado, um pouquinho só de paciência, porque eu fiquei sabendo que, assim, a Estela Barros está com um excesso de ligações vindas a partir dos ouvintes do Estádio 97. Opa! Tá? Mas eles vão atender todos com o maior carinho, vão te passar todos os preços, as informações... Então pegue lá a sua informação, tá? A procura pelos pacotes é gigantesca. 2166-2250. Informações no site estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com dois L's. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Amanhã o pessoal, inclusive, da Estela Barros vai estar aqui fazendo o Morde a Sopra às 10 da manhã. Não não vai falar de Copa, mas vai falar aí de viagem, um tema bacana, vai falar aí de coisas e curiosidades que envolvem o mundo do turismo e da viagem amanhã de manhã com o Dodô e com o Palhacinho e também com o grande Bernardo Veloso, um dos melhores stand-ups do Brasil, Bernardo Veloso, gente boa demais. Tá bom? Boa. Estádio 97, que também tem oferecimento do Extra, né, Benjamin? Onde você chorou lá no, na Vila Taquaral, não é? É, lá em Interlagos. Mas olha, Sombrinha, tá acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. O Extra, a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. É o meu desconto, rapaz. É isso aí. Agora, você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que você mais compra. Então funciona assim. Você entra na loja de aplicativos do seu celular, busque por Clube Extra e baixe grátis. Depois é só você se cadastrar, ativar as ofertas que mais compra e encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Então confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra. Cerveja Heineken a lata 350ml com 50% de desconto. Olha aí, você que vai ser pai aí pela quarta vez. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, vários tamanhos com 50% de desconto. E mais, contra filé bovino resfriado pedaço com 30% de desconto. Com o Clube Extra é assim, baixou o app, baixou o preço. Só pra você, só no app, hein? E não esqueça, amigão, beba com moderação, Chuck! Isso aí. Ô, Dodô, você que tá aí desse outro lado, tem notícia do filho do Guerra? Porque pra quem não sabe, né, o filho do Guerra, ele se afogou. Não, ainda não, Sombra. Se afogou, foi internado e o Guerra... Uma informação chegou ainda. E o Guerra tá voltando pro Brasil e não vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, né? Mas foi afogamento, né, Dodô? Foi. Alguns dizem que bateu a cabeça, o menino bateu a cabeça e caiu na piscina. E acabou se afogando. Alguns dizem que teve... Como chama? Embolia, é isso? Embolia cerebral? Algumas... Embolia é pulmonar. Então é isso aí. É, eu não sei se foi por causa da... Eu não entendo muito, vocês perceberam, né? Eu de medicina sou péssimo, né? Embolia pulmonar é quando você... O pulmão enche de água, né? É isso? É, porque é quando você... Você perde a capacidade de absorção de oxigênio, porque embolia vem de êmbolo. Êmbolo então, é quando você fecha. Então, mas a informação, não tem ainda uma informação concreta ainda, não chegou, pelo menos não tem essa informação. Espero do fundo do meu coração, velho. É louco. Porque a gente que tem filho pequeno, velho, a gente se sente na pele do jogador, rapaz. É uma notícia muito triste, cara, pelo amor de Deus. Até então, a provável escalação do Palmeiras teria Mike, Mina, Edu Dracena, Juninho... Tietê, Thiago Santos, teria o Guerra. Até alguns estão dizendo que talvez o Tietê jogue na esquerda. E aí o meio de campo seria formado pelo Thiago, Bruno e Dudu no meio, ou Zé Bruno Roberto Henrique no meio. Se o Tietê for pra esquerda, pode ser que jogue o Zé no meio. Tá. Fazendo a função do Guerra. E teríamos dois volantes, que é o Bruno Henrique e o... jogando naquela função ali, né? Bruno Henrique e o Thiago. E aí aberto ficaria lá o Dudu, William e Borja. Ou Guedes, né? Ou Rafael Guedes. Ou Guedes ainda. Roger Guedes. Aliás. E algumas Roger outras Guedes. Pessoas falaram que depois disso o Cuca tá tentando também formar o time, jogando Juninho na esquerda. Aí seria Tietê, o Bruno ou o Thiago, né? O Zé Roberto ou o Dudu no meio. Se jogar o Dudu no meio, ele coloca três atacantes lá. Joga o Dudu no meio, joga Borja, Borja no meio, centralizado. O William e o Guedes. Se jogar o Dudu no meio, se jogar o Zé Roberto no meio, aí ele vai ter que tirar, optar ou o Borja ou o William. Aí o Borja centralizado e o William na ponta. Ou não, né? Ô, Sombrinha. Diga ali. Deixa eu agradecer um presente muito legal que eu ganhei, que eu já tava meio que namorando faz tempo. Pessoal lá da Magazine Luiza e da Tectoy me deu um Mega Drive e um Atari. Da antiga mesmo. Ô, louco. É. Pra agradecer o pessoal lá, que foi muito generoso comigo. Tá bom, então. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então... Faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. O Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol? Beba com moderação. Ah, vamos agradecer aqui a participação de todo mundo, dos nossos ouvintes, agradecer o pessoal que mandou suas cornetadas também, né? Os carioquinhas da Tijuca aí. É nóis, Chuck. Tamo junto aí, Sombra. Valeu, rapaziada. Valeu. Isso aí. Agora aquele sexo gostoso entre vocês aí, né? Ai, saudades. Quem fará isso é você, meu irmão. Tua raba. Tua raba. Isso! Então não vai acontecer nada, bunda com bunda, o que, que vai acontecer? Pois é, não, mas eles compram um artifício de 80 centímetros. Mas como vocês são, cara, pessoas grosseiras, né? Não, mas cara, esse vídeo que o Benjamin mandou... Falou, Chuck! Ô, Benja. Oi? Você já cancelou aí as acompanhantes que você tinha chamado aí, que você mandou a foto pra gente no grupo ou não? É mesmo, é? Cancelei, porque eu falei assim, olha, nós temos um amigo em São Paulo, Bombadinho... que faz muito melhor que vocês e não cobra, ele faz por prazer. Ah, tá chegando aí. Parabéns. Tchau, pessoal. Valeu. Só que o de São Paulo não vai, porque já tem um igual no Rio que tá lá. É o Boche. Moixé. Ô, Moixé. Moixé Borges. Michezinho vagabundo. Vai chocar uma cenoura, ambos. Tchau, mano. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Até amanhã. É isso aí. Uma dica legal também pra você que quer fazer uma viagem bacana no ano que vem é o navio do Energia na Veia. Faça sua reserva da cabine ligando no 3624-9007. 3624-9007. Ligue lá na promoção. Se não ligar hoje, você pode ligar amanhã. Navio do Energia na Veia, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. É um navio para ser legal, levar para a família, os filhos, né, os sobrinhos, os avós. É navio para todo mundo, né? Você vai ouvir desde o ABBA dos anos 70... até aí a galera aí mais recente dos anos 90, né? Flashback bacana, noites temáticas, é um navio animal. Ligue 3624-9007, o Dodô vai estar lá, eu vou estar também. E se Deus quiser, mais componentes do estádio também estarão presentes ao navio do Energia na Veia. Ô Marcão. Diga. Quem ganhou aí o boné Vista Aérea da Energia 97? Quem telefone 3031-2288, são os bonés Vista Aérea. Boa, quem ganhou o boné foi Eduardo Samaschini. Aê, rapaz, e quem ganhou a camiseta da Energia 97? Camiseta da Energia 97 com apoio da TentBeat.com.br. Essa TentBeat é uma baita loja legal, né? O pessoal gosta do surfwear, umas camisetas, né? Várias marcas. Pedi pro Carlão mandar umas camisetas pra você aí, Marcão. Boa, show de bola. É isso aí, TentBeat.com.br, quem ganhou a camiseta da Energia produzida pela Tent? Foi o Thiago Fialdini, Sombra. Thiago Fialdini, todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, tá bom? Entre 9 da manhã e 5 da tarde. O estádio volta amanhã no oferecimento de McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Spirit Radio Show, as tendências e notícias da música eletrônica. Eu sou o José Constantino, tá começando mais um Spirit Radio Show aqui na Energia 97. De buenas. Spirit Radio Show. Segundas e terças, às 11 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Único camarotes corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o único camarote corporativo e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Sou Orlando Silva, deputado federal. Vivemos uma crise imensa. O governo ilegítimo de Temer nos lançou no desemprego, no corte de direitos dos trabalhadores, na insegurança e quer acabar com a aposentadoria. Todos que defendem o Brasil e a democracia precisam se unir para tirar Temer e suas reformas e garantir eleições diretas para presidente da República. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil.

Energia Night Sessions. House music. Night sessions. Thank you. 97 Night Sessions.